Agora quero falar com você que é apaixonado pelo seu carro e quer uma solução segura e mais econômica. Você precisa conhecer o rastreador mais seguro da Porto Seguro Proteção e Monitoramento. Com ele, olha, você vai contar com um serviço de rastreamento veicular e se o seu veículo não for localizado, você será indenizado o valor de 100% da tabela Fipe. Legal, né? A partir de R$ 69,90 mensais, sem análise de perfil e sem burocracia, você vai ter o rastreador mais seguro. Proteção em dobro para o seu veículo. Consulte o seu corretor de seguros ou ligue 0800 727 0317. Chega, 5h30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa Bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5h30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá começando, minha gente, Estádio 97. Que beleza! Um Estádio 97 feliz, alegre, né? Estádio 97 sensacional! Abenção, João de Deus! Abenção, João de Deus! Nosso povo te abraça! E ó, um judeu cantando a música do Papa, hein? Vai, calma, era, vai perder a estribeira! Era, vai perder a estribeira. É neste clima. Ap, tá chamando pelo WhatsApp. É neste clima. Ap, tá chamando pelo WhatsApp. Neste clima, senhoras e senhores, estamos começando a edição do Estádio 97 em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Que beleza, hein? Em BV Financeira. Crédito para ajudar nas suas contas, ligue 3037888, acesse bvfinanceira.com.br. Em nome também de Esser, construindo com valor. Em nome do nosso novo patrocinador, senhoras e senhores, KFC, quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. Que legal, KFC, com a gente, hein? Oh, legal demais. Legal, sim, legal, né? Sejam bem-vindos. Também, aí sim. Muito bem-vindo. Nossa, eu sou um fã do KFC. Você é sensacional. Eu? Sensacional. Long time. Eu também. Time. Você não vou tirar sal de mim? É o frango mais gostoso frango do mundo. Calma, vocês estão muito eufóricos. Em nome também de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece o Extra Gol. Olha que alegria, Estádio 97 maravilhoso hoje, hein, senhoras e senhores? Que beleza esse Estádio 97, hein? Ah, tá legal pra caramba, muito legal. Dá uma olhada aí, RG, o celular dele tá saindo... caramba, mano. O celular do Mota tá saindo fumaça. Já tão ligado aí, RG? A cara do Motinha, velho. Deve estar. Vamos ver pra que ele vai passar um pano hoje. Um pano não. Deixa eu agradecer aqui. Pano, o pessoal do KFC que vem hoje aqui. O Lucas, a Cíntia, tá certo? O André e o Vitor lá, The Heart, né? Que estão aqui com a gente também, não é verdade? Show. Obrigado a todo mundo aí. Lucas, Cíntia do KFC também. É isso aí. É, este é o Estádio 97 com KFC também. Vamos lá, ó. Corinthians. Ah, seu Bento. Opa. Isso aí, Doutor, essa vinheta aqui. Tô. Seu Bento, eu vejo o senhor feliz. Eu vejo todos felizes, todos. Quase, Domênico. Ou pelo menos, quase todos. Quase. Domênico. A situação tá fosfórica, Domênico. A tua situação tá bem negra. Vamos falar, viu? Vamos falar do Corinthians, mas se não for esse ano, vamos lá, Corinthians. Vamos lá. Vamos aí, Coringão. Vamos aí, que aqui tem camisa, velho. É. Tô falando. Porque tem gente que fica... Ai, porque o Grêmio... Ai, porque o Grêmio joga bonito. Aí vem com essa cara de idiota aqui. Vai te catar, trouxa. Com essa cara de salame aí, ô, panaca. Oh, é isso perdeu, mesmo, velho. É isso mesmo. Pro Curitiba. Vamos aí. Mas olha onde tá meu time, onde tá o teu, seu mané. Eu tô no um ponto só mané, atrás. Com um jogo a mais, ô, trouxa. Daqui a põe quatro aí, na conta 7:30, o jogo lá na Arena do Corinthians. É nóis hoje, hein, Ben? Tá, é. Acho que ganha hoje, né? No esporte. Sim, espero. Vamos ver aqui, ó. Escalação. Escalação aqui do Corinthians. Vamos lá. Temos o Cássio no gol. Léo Príncipe. Wilson. É, Iago e Wendel. Aí vem o Camacho, titular hoje, Christian e Rodriguinho. Sim. Aí vem Marlone de um lado, Marquinhos Gabriel do outro. Aí a única dúvida é o Luca ou o Gustavo fazendo a sua estreia. Olha, Bento, sinceramente eu entraria com o Luca. É, porque se o Luca, sei lá, for dominar a primeira bola, a bola passar por baixo da perna. Na segunda, a bola bate na canela e espirra. É normal, velho, é o Luca. A torcida vai xingar. Entendi. E beleza. Agora, se acontece isso com o Gustavo, logo no começo da partida, um cara que tá estreando e possivelmente deve estar nervoso, eu acho que a pressão aumenta ainda mais. Porque a torcida vai começar, tá vendo? Ó a porcaria que o Corinthians trouxe. Então, coloca o Luca como se fosse um boi de piranha pra ser vaiado no primeiro tempo, porque a tendência é ele não jogar nada. Tá certo? Mas põe o cara como boi de piranha, a torcida vai xingar e vai pedir o nome do Gustavo. O cara vai entrar com moral no segundo tempo, num jogo, teoricamente, que vai estar mais tranquilo. Mas vamos ver. E você, Benja? Quem você acha que tem que jogar, o Luca ou o Gustavo? Ah, eu não pensaria duas vezes em entrar com o Gustavo. Pode falar, o ataque do Corinthians. Já, sim. Mas o ataque do Corinthians é uma coisa assim que é agressivo, entendeu, o negócio? É fraco demais. Esse Gustavo, eu não sei, eu não faço a menor ideia de quem seja, eu nunca vi. Eu não Ele parece um pouco o Elias, assim. Não, você tá falando a fisicamente? Não, a cabeleira, sim. Não, eu tô falando futebolisticamente, eu não sei quem é, eu nunca vi o Gustavo jogar. Mas só de ter uma esperança em algo, eu jogaria com o Gustavo. Ah, também sou partidário, tem que sair com o cara, mano. Então, esse negócio de ficar armando pra colocar o cara depois. Ah, que é o RG? Boi de piranha nessa altura do camarada. Precisa ter, cara, precisa ter, porque senão você queima o cara. Uma coisa, RG, por exemplo, é eu defender a titularidade do Gabriel Jesus ontem. O Gabriel Jesus ontem é um cara que poderia entrar e fazer a diferença. Então eu acho que ele poderia já entrar como titular, tá certo? Eu acho que o Cuca errou em deixar o cara no banco. Agora o Gustavo é um cara que tá chegando do Criciúma. É um cara que vai ver a arena lotada pela primeira vez. Imagina o cara vivendo esse cenário todo. Ótimo. Já tendo que estrear como titular. De repente ótimo. Não roubada, sente. Mano. De repente roubada. Não já sente, chega mano. Chegando, cara. Tá não, as coisas não precisam sente. Ter calma, Benjamin. Mesmo no momento, talvez, conturbado, você precisa ter calma pra raciocinar direito. Calma, Corinthians não tem atacante, Corinthians não faz gol. Chegou o cara aí, põe ele pra jogar. Vê, vai jogar no segundo. Esse do Palmeiras aí, o Tietchan, chegou como se tivesse há 300 anos lá no Palmeiras. É. Tem cara que e o cara tentou, é da função véio. Também, né? Ué, tem bom, jeito. O Ralf chegou no Corinthians O Paulinho chegou assim. Ah, tem e por que aí, pôr, velho. Não, mas eles tiveram tempo, eles não chegaram pra estrear como titulares já. Eles não chegaram com essa responsabilidade, eles foram inseridos aos poucos. O mundo tá numa velocidade tão grande hoje que não dá para esperar para mais nada. Vamos lá. E falar em velocidade, acelera. Acelera é que o celular do cara tá saindo até fumaça. Olha lá os caras mandando pra gente. Santos, RG. Bora. Santos, seu Bento. Hoje, 21 horas, lá em Porto Alegre, lá em Beira Rio. Contra o Inter. Pelo amor de Deus, hein, Santos? Vamos lá. Não tem muita conversa, não, viu, seu Bento? Escalação aqui, ó. Manda aí, vamos ver. Vanderlei. Bom. Vitor Ferraz. Bom. Luiz Felipe. Bom. Gustavo Henrique. Bom. Zeca. Bom. Renato. Bom. Léo Cittadini. Bom. Lucas Lima. Voltou. Precisa ser, voltar a ser bom. E não Victor é bom Bueno. Ainda. Voltar, foi bom. Voltar a ser bom. Foi bom. Jogar bola. Foi bom. E Vitor Bueno. Vitor Bueno. Bom. E de última hora, confirmadíssimo, Copete. Ah, não vai o Walterson. Olha, Copete. E Ricardo Oliveira. Tá bom. É bom, bom e bom. Agora, o Santos hoje tem a obrigação de ganhar, sim. Tem a obrigação de ganhar pelo momento... Mesmo lá, ainda? Não, mas eu vou te explicar por quê. Tem a obrigação de ganhar pelo momento que vive o Inter. Tem a obrigação de ganhar porque vai definir a situação no campeonato. Mas acho tá que cedo ainda, hein, gente? Se não que seja cedo, não, mas falta rodada pra cacete ainda. Mas dependendo de como perde, o Domênico, que nem o Grêmio ontem, eu acho que já era, entendeu? Eu acho que não, tem rodada demais tudo ainda. Tudo bem, tem pontos pra caramba, tem 45 pontos aí, tá bom, mas eu acho que... Se o Santos ganhar e o Corinthians ganhar, o Grêmio já deu tchau. O psicológico... Não, eu não acho isso, não. Ah, não, tudo bem, Domênico, não vamos entrar no mérito. Nada que uma ou duas rodadas não resolvam isso. É só a minha opinião. Acho que o Santos define muita coisa hoje. Tá entrando com o que tem de melhor e não pode esquecer. O Inter veio aqui e ganhou do Santos na Vila. É verdade. Então o Santos pode perder 6 pontos pro Inter, não pode. 6 pontos pro Inter não dá, que ele tá na zona, né? Porra, hoje, então, né? Mas na época era primeiro lugar, então, né? Então se o verdade. Inter veio aqui e ganhou do Santos na Vila, tem que a obrigação, se quer alguma coisa, de ir lá e ganhar do Inter. Mas o RG, entendeu? O Inter meteu 3-0 no Fortaleza, tá certo? Jogando pela Copa do Brasil. Isso não pode talvez dar uma moral pro time do Inter? A moral não é pela vitória, mano. Porque o Inter fazia tempo que não lembrava que era uma vitória. A moral que o Inter tem que ter é pra sair urgente da situação em que eles estão, velho. Pô, os caras estão na zona do rebaixamento. É, e era o time que todo mundo aí no início do campeonato pregava Inter, Grêmio, Palmeiras como candidatos ao título. O Inter, se eu não me engano, teve lá em cima. Não teve? Não. Ficou em primeiro lugar várias vezes. Teve nas cinco primeiras rodadas. Mas tava. Ele tava, ué. Pô, é a primeira reta da São Silvestre, ele não vale nada. Mas, mas não é isso, mas ele falou. Teve, mas, até aí o Santa Cruz também foi líder do Campeonato Brasileiro. Mas o Atlético teve, tava... Não, teve não só uma não, foram mais. O Atlético tava na zona de rebaixamento, então, hoje põe briga pelo título. E o Santos e o Atlético estiveram na zona de rebaixamento, hoje estão brigando lá em cima. Uhum. Então, velho, é o momento, não tem jeito. Não tem conversa, vamos pro pau, velho. Então tá certo. Seu estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Pirelli, chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou. Em nome de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. E agora o recado do Benjamin de Extra. Fala de Extra, Benjinha. É isso aí, amigão. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você. E pensando em chamar os amigos e a família, você vê um jogão em casa? É, Motinha. É dia de jogo, jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Brahma pra ver seu time dar show de bola e tomar aquela Brahma bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo, pra grande rodada do campeonato. Mas e você? Fala pra mim, e você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida, e pra isso não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis pra você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, no Extra, o dono da bola é você. Aí é só escalar a Brahma gelada pra toda a torcida. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, viu, Sombra? É verdade, Sombra. Daqui a pouquinho chega por aí. Cadê o bebê? Deu uma medrada, né? Bebê, tá? Aonde, Sombra, o Domênico? Foi comprar lenço, foi comprar lenço. Ô, Domênico, cadê o Sombra? Eu tô sentado na porra da madeira. Na madeira, na madeira. Sentou ontem na madeira e hoje tá, continua. É, estádio 97, nome de KFC, senhoras e senhores. Nós estamos comendo KFC. KFC é o frango mais gostoso do mundo, tá lá no Shopping Aricanduva. Boa. Em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas. Sempre com muitas ofertas e promoções, compre pelo site dutramáquinas.com.br. BV Financeira, crédito rápido para você usar como quiser. Ligue agora, 3377888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Também nome de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece o Extra. É gol! Estádio 97. What the fuck, não? Ah, seu Bento, seu Bento. Ataque, vamos maior. Torre Gêmeas. Fala de nós, do líder, de tudo. Torre Gêmeas. Olha, cada rodada que passa, tô ficando mais nojento, hein? Tô ficando, não me deixa nojento não, hein? Não me deixa nojento não, hein? Já tá um tempo já, né? Você fala de nós, seu Bento. Já tá um tempo, né, nojento, né? Puta, não aguento mais, já tô ficando nojento demais. Fala aí, seu Bento, de nós. Ah, que virada, hein, Dodô? Ah, é, nós. É time bom é assim, filho. Que virada, meu primeiro tempo foi amarrado. Pega os times mais ou menos e ó... Caceta, fio. É isso aí. Chulapa, fio. Não tem conversa, não. Minar e Vitor Hugo. Ninguém falou ontem. Não adianta ficar falando aqui, não. Nós vamos lá e ganha. E no WhatsApp? E falei que nós íamos ganhar por 2-1 ou 1-0. Falei que seria um jogo difícil, como foi um jogo difícil mesmo, seu Bento. Foi. O Palmeiras dominou a partida. No primeiro tempo, o São Paulo... Era claro que ia acontecer aquilo, né? Que o São Paulo ia se recolher todo. Eu só acho que teve a escalação do Alione, eu acho que não foi, sei lá, não encaixou bem. Não podemos criticar o Cuca, a torcida do Palmeiras não deve criticar o Cuca. Mas criticaram. Mas eu acho, sim, a pequena parte da torcida criticou muito e puta, meu, eu não entendo como é que pode criticar o Cuca, cara. Júbilo, não pode. Ontem ele errou. Ontem ele errou. É que o Palmeiras, ele começou defensivo, eu vou explicar pra você. Analisando o São Paulo, que vem numa situação difícil, com um time limitado, era claro que jogando fora de casa, o São Paulo iria ficar recuadinho para jogar por uma bola e tentar ganhar o jogo de 1-0 ou tentar empatar o jogo para somar ponto. Isso era claro. Então não adianta o Cuca escalar jogadores rápidos se não vai ter esse espaço, né, mano? É só você ler o jogo. Não adianta você meter três caras corredores que não vai entrar, a bola não vai chegar lá com qualidade. Você tem que... Ontem acho que era o jogo para você jogar com o Moisés e Cleiton Xavier. Acho que Moisés e Cleito Xavier eram os caras que tinham que armar o jogo mais atrás. Você põe dois à frente e aí você tenta enfiar essas bola bolas nos caras. Bola nos caras. Rafael Marques e Dudu. Mas ele preferiu pôr o Alione, que é um meia mais que chega na frente, que é um corredor, ele corre mais com a bola. Tá bom, é convicção dele também. Mas, né? Tudo bem, mas é uma convicção, mas não foi bem, tanto que não surtiu efeito. Aliás, surtiu, né? O Palmeiras dominou o primeiro tempo inteiro, jogou melhor, teve chance, uma chance claríssima de fazer o gol, cara a cara com o goleiro do Rafael Marques, perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Então, esse é um outro cara contestado incrível pela torcida, que a torcida dizia que tinha que entrar o Eric ou o Roger Guedes, mas entrou o Rafael Marques. Então, mas eu acho que ali não era, talvez, jogo pro Eric e nem pro Guedes. Eu não acho, porque esses dois são os jogadores mais rápidos. Eu acho que jogador mais corredor, sabe? Mas o cara que pega, domina e vai pra Marcos, O São Paulo tava fechado. Mas é que tá, o Rafael Marques, ele também não tem uma característica de centroavante. Mas ele... Eu já sugeri isso também. Mas ele cabeceia bolas, entendeu, mano? Mas ele vai bem de cabeça numa bola aérea, porque ele é alto. Então eu achei que ali tudo bem, não adianta. Você vai querer pôr, a não ser que colocasse no lugar. Poderia ser assim, poderiam colocar Dudu e o menino Gabriel, aí sim. Gabriel Jesus, entendeu, mano? Aí sim, aí poderia ir. E o Rafael ficava no banco e o Alione não jogasse, mas jogasse Cleiton Xavier. Porque o São Paulo vinha recuado, ia ficar fechado. Um jogo fechado, você tem que tentar dominar meio de campo, vira a bola de um lado pro outro, pra quando sobrar um espaço, você mete a bola no meio e Gabriel Jesus vai lá e faz. Ou o Dudu mete uma bola, ou o Dudu vai lá e faz o gol. Esse era o jogo, Palmeiras. Mas surtiu efeito de outra forma. O Rafael teve a chance clara de fazer o primeiro gol, e não fez aquele primeiro gol que o Denis saiu abafando. Aliás, fez uma partida muito boa o Denis ontem. Foi bem. O Denis ontem evitou um dos 3-4 do Palmeiras ontem. Essa é a verdade que tem que ser dita. Teve uma bola do Gabriel Jesus no segundo tempo que ele pegou de pontinha de dedo, cara. Era o 3-1 do Palmeiras ali e abria mais ainda. Aí só parecia abrir mais e era capaz de tomar mais gol. É bem evidente que temos que falar que o gol do Palmeiras foi um pouquinho, estava um pouquinho impedido. Eu não sou um cara... Eu não sou desleal. Estava um pouco à frente. Não, mas aquela... Não, nunca foi. Quando eu tenho que falar aqui, eu falo. E eu olhei o lance, na primeira impressão que eu tive, não tive impressão nenhuma de que foi impedimento, porque quando ele alça a bola na área, muita gente vai na frente. É no momento do toque na bola que você tem que ver o impedimento. E naquele momento, mano, ele estava um pouquinho à frente, depois aí recuaram, o nego foi para frente. E a hora que a bola está subindo, né? Aí o cara, ele não tá mais em impedimento, entendeu? Mas é aquele impedimento de centímetros, não foi nem metro, é centímetro, é difícil pro Bandeira. Não, graças a Deus que não é foi difícil. Metro, porque um metro é coisa pra cacete. Não, então, mano, é uma coisa bem pequena ali. Tava impedido. Então mas você quando reconhece que a vitória não foi justa, é isso? Não, aí eu vou chegar no ponto que eu quero dizer, é o seguinte, aí muita gente, muitos São Paulinos eu vi, roubaram, né? Cara, o time de São Paulo é limitado. Então vamos lá, eu vou dizer aqui. Vocês podem contestar o que quiser. Eu falei que talvez talvez o Palmeiras o empate, porque não entrou tal. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, mano. Quando o Palmeiras fez o 2-1, ele teve a chance de fazer 3, de fazer até mais. Não fez, depois recuou. E quando recuou, o São Paulo começou a dominar um pouquinho mais o jogo. Mas isso no finzinho do jogo. O que eu acho um erro do Palmeiras recuar, porque poderia ter tomado o empate. Mas o Palmeiras foi muito superior ao São Paulo. Não dá pro São Paulino chegar e falar, foi um resultado injusto. Quem disser isso, realmente não entende de futebol. Desculpa, com toda honestidade. Vocês são torcedores adversários e podem falar o que eu tô falando aqui. Olha o Mota rasgando o discurso. Não, ele pode falar o que... Exatamente. Não, mas não, pode falar, não ia pode falar nada disso. Eu acho que não vai falar, porque ele viu que o Palmeiras dominou o jogo e merecia a vitória. Merecia, não tinha jeito. O Palmeiras é muito superior ao São Paulo hoje. Merecia uma coisa, agora conseguir é outro. Se o Palmeiras foi tão melhor, o Palmeiras poderia ter feito 5-6 então no São Paulo. Não poderia, fez. Mas poderia ter feito. Mas ontem... No primeiro tempo, Palmeiras... E aí? O São Paulo acabou 0-0, e aí? Palmeiras sim, mas não era superior? O São Paulo veio fechadinho e o São Paulo teve o mérito da defesa se fechar e não tomar gol. Exatamente, mas o Palmeiras teve chances claras de fazer o gol. Teve a chance do Rafael Marques cara a cara, o Denis pegou. Teve uma outra chance que foi a bola passou pela área quase inteira e o Alione num carrinho ele não conseguiu pegar uma bola direito e ali era gol claro. Tava claro ali, era um gol que realmente era 2 no primeiro tempo, só aí já tava 2-0. Mas não teve capacidade de fazer os seus gols. O São Paulo foi superior na sua marcação e acabou empatando em 0-0 no primeiro tempo. No segundo tempo não teve jeito, cara. Num descuido, o Palmeiras tomou um gol. Num descuido, numa falha, parece que entrou pensando que tava sonhando, sei lá o quê. Tava totalmente relaxado, time que não pode, né? E aí tomou um gol numa jogada lá do do Kelvin, né? Pelo lado esquerdo do ataque, né? Passou por três ali. Sim, fez uma baita. Eu falei que o menino é bom. Ele não é, ele é bom jogador. E o São Paulo chegou no primeiro gol. Só que o São Paulo tava muito. Recuou totalmente. Aí recuou demais. O Palmeiras teve aí o Palmeiras fez o gol muito rápido. O empate aconteceu muito rápido. Não deu nem chance do São Paulo quase comemorar. Lembra no nosso grupo do WhatsApp? Lembra do nosso grupo do WhatsApp? Um cara entrou, começou a xingar em áudio, gritar. Aí, dois minutos depois. Né? A pessoa sumiu. Não, né? Sumi nada, continuei lá do mesmo jeito. Eu não falei quem era. Mas põe o áudio aí pra ver se a gente identifica a voz. Não, tem palavrão aí. Tá louco. O Domênico põe o pi. Tá louco. Não tem o pi, não tem como pôr. Faz com a boca. Não tem. Não sei nem onde ele afasta do microfone. Acho que é melhor não. Você afasta do microfone. A hora que tiver um palavrão, você afasta. Vai colocar coisa que a gente fala numa coisa, para. Olha. Você espaço do limite. Não. Não vamos pôr colocar. Gente, ele fala as coisas fora do ar, você tem razão, mano. No ar ele muda. Ué, se for colocar tudo que você fala no WhatsApp aqui, falou, você sai do ar, seu. Fala um monte agora. Só pra concluir com relação, e a gente vai. E o Mota vai falar do São Paulo, assim, o Palmeiras conseguiu, com a vitória de ontem, fazer os 2 pontos por jogo até a 23ª rodada. 23 rodadas, 46 pontos. 46 pontos conquistados, o que dá apenas ao Palmeiras o direito de ser campeão. Por enquanto, só o Palmeiras que pode ser campeão. O resto vai ter que correr atrás, vai ter que secar, vai ter que fazer o cacete a 4. Porque, por enquanto, só o Palmeiras que pode ser campeão, porque vem fazendo 2 pontos por jogo. E naquele confronto dos 4 difíceis, São Paulo, Grêmio agora fora, Flamengo em casa e Corinthians, o Palmeiras tem mais 3 jogos muito difíceis. Apesar do Grêmio ter tomado uma piaba desgraçada do Curitiba, o Grêmio não pode perder esse jogo pro Palmeiras. Vai ser bem complicado esse jogo, é fora de casa. O Grêmio Pro Grêmio, virou de vida ou morte, né? Então, é o que ficou. Mas tudo bem, o Palmeiras, se tiver inteligência, ele pode ganhar do Grêmio lá. Claro que pode ganhar. Tem mais time, complicado, mas vai ser difícil. Mas não descarto, RG, que um empate lá seja ruim pro time do Palmeiras contra o Grêmio lá. Porque o Palmeiras não perde a primeira posição, mano. Mesmo perdendo pro Grêmio, não perde. Mas o empate, ele deixa um ponto, no mínimo um ponto na frente do time do segundo colocado. Flamengo ou Atlético? Um dos dois vai ficar com um ponto. Flamengo. Hoje é o Flamengo ainda. Né? Porque o Atlético tá 4 pontos. Se o Palmeiras perder e o Atlético ganhar, vai ficar com um ponto na frente do Atlético. Se o Flamengo ganhar e o Atlético ganhar e o Palmeiras empatar, o Palmeiras fica com um ponto na frente do Flamengo. E aí o próximo jogo, sim, em casa contra o Flamengo. E aí o Palmeiras tem que ganhar. Porque se o Palmeiras não ganhar do Flamengo ali, porque aí sim... É uma primeira final que eu considero Palmeiras e Flamengo em casa. É uma primeira final dentro dos pontos corridos. Porque o Flamengo é um adversário que o Palmeiras tem que ganhar. E é porque tá em casa, é um adversário direto. E é aquele jogo dos 500 pontos, né, mano? Não pode perder. Hoje a diferença aí do Flamengo pro Atlético é de um ponto. O Palmeiras ele tem 46, o Flamengo tem 43 e o Atlético Mineiro tem 42. Então. Mas, ô Domênico, na boa... independente de quem seja campeão aqui, acho que não vai fugir de Palmeiras, Flamengo ou Atlético Mineiro. Mas eu acho que haverá ainda uma alternância na posição aqui. O Palmeiras ele não vai permanecer daqui até o final do campeonato na liderança. Difícil, né? Eu acho que possivelmente daqui a pouco o Flamengo ou o Atlético Mineiro consiga aí tomar essa posição do Palmeiras, o que não quer dizer que lá no final o Palmeiras não possa recuperar de novo. Mas a briga vai ser dura até o final, cara. Eu não acho que define antes da última rodada esse título, mano, não, cara. Tem duas coisas até o final da rodada do campeonato que vai definir o campeonato pra mim. Sim. Esses 3 jogos agora, Grêmio, Flamengo e o Corinthians. Depois o Palmeiras tem uma sequência que teoricamente muito fácil, RG. Que é o complicado, pode olhar, né? Pode olhar, quer ver? Não sei, RG, se é complicado. Só, é complicado pra os times que não sabem jogar. Né? Que não sabe jogar com um time pequeno. Mas você vê aqui, ó, é 20ª. Depois do Corinthians. Então o Palmeiras assim, ó. Curitiba em casa. 3 pontos, você tem que pôr 3 pontos. É que aqui, depois cara. Do Corinthians ainda tem a Copa do Brasil. É que, acho que bem, o Palmeiras passou já. Não, mas eu quero saber do brasileiro. Não, mas vai que vocês são eliminados. Não, não vai ser eliminado. Não sei. Não vai, mano. Pedro ganha de 3, vai ganhar. Os caras vão perder ganhando de 4. Você tá louco? Não, aí fanfarronista tem limite, né? Não sei, né? É que vocês garfaram o cara aqui também. Ih, garfaram. Nosso nome não é Corinthians, é Palmeiras. eu vi. Não perde o foco. Coritiba, presta atenção. Esse é o primeiro desafio do Palmeiras, essas 3 rodadas. Depois aqui, ó, Coritiba em casa, tá bom? Pega Santa Cruz lá. Apesar de ser fora, é o Santa Cruz, cara, né? Teoricamente é baixar. América lá. Dois jogos fora, mas com 2 times que estão quase rebaixados. Santinha, então tem Coritiba em casa. Santa Cruz. Santa Cruz fora, América fora. Depois o Palmeiras pega o Cruzeiro em casa. É. Entendeu, mano? Sim. Que é um time que também tá na parte de baixo, mas é em casa. Não, mas o Cruzeiro vai escapar ali. E depois, tá subindo. Depois, Figueirense fora. Então você vê que é uma sequência teoricamente mais tranquila. Aí depois, e ainda tem o Sport em casa, ó. Olha que sequência o Palmeiras tem, cara. Sem Sport. Então assim, o Palmeiras precisa hoje e depois pega aí sim a segunda parte, que é já no finalzinho da reta de chegada, mano, que é mais difícil, porque aí tem confrontos aqui complicados. Santos lá na Vila, clássico difícil. Difícil, mas o Palmeiras se dá bem. Essa, se o Palmeiras, se o Palmeiras for bem até esse jogo antes do Santos, eu acho que o Palmeiras, se, aí sim, aqui é a reta de chegada, tipo, vamos ganhar ou não vamos ganhar mais. Aí não tem mais jeito, porque é o Santos, depois pega a Inter em casa. Aí vai que é legal. Tá? Atlético Mineiro lá. Duro esse, demais. Aí então, aí é o difícil. E depois é o Botafogo em casa, né? Baba. É, e tem mais um em casa, que é o Chapecoense em casa, e fecha com Vitória lá. O Palmeiras precisa desses jogos todos que eu falei aqui, seu Bento e meus amigos. Ele precisa de 30 pontos, 30 dos 45, pra ser campeão sem depender de porcaria nenhuma. Minha conta é 76. Ele precisa de 10 vitórias. Ele tem 15 jogos a serem feitos, precisa de 10 vitórias. É muito, não, hein? Não é. Se você vê os confrontos aqui, não é difícil de ter as 10 vitórias. Eu posso até colocar as vitórias que o Palmeiras tem condição de fazer. É muito de 15 jogos ter 10. Mas é time que tá na ponta, tem que ter, né, mano? É aproveitamento de quantos? Precisa ter 2/3 de aproveitamento aí, em termos de vitória. Se você pegar os rivais diretos, que são Flamengo e Atlético. Campeonato Brasileiro, difícil. Mas o que tem condição, tem que se ver os jogos que faltam. Mas é que é complicado, Domênico. Não dá pra fazer uma projeção. Por mais que a gente pense assim, fala, pô, vamos pegar o América Mineiro, é o bônus round, vamos ganhar. Vamos meter 5, 6. O Santos teve o problema. O Santos teve essa possibilidade de fazer isso, não fez. O Grêmio teve a possibilidade de fazer isso, não fez. O próprio Palmeiras perdeu ponto bobo. Às vezes, quando você pega um time pequeno, muitas vezes é um jogo complicado, não pela qualidade técnica do adversário, mas os caras vêm num ferrolho e falam, pô, vamos jogar com o Palmeiras. É difícil, cara. Se a gente for lutar e jogar de igual pra igual, vão tomar um saco. Aí o que o cara faz? Coloca aquela tática do morcego lá, que todo mundo fica pendurado na trave e não dá espaço. Aí então ferrou, velho. Mas se Deus quiser, vocês vão perder o título. Manda aí. Não vai perder porcaria. Vai sim, vai sim. Seca mesmo, seca aí. Não, eu não. Você tá parecendo uma máquina de lavar, você. Eu não. Seca aí, hein? Seca. Vai secando aí, mano. Vamos seca lá. E torce contra. Seca e torce. Eu não sou arte, velho. Agora. Não. Agora eu só espero. Ah, o que, que foi? Você vai falar de quem? Não quero falar nada. Eu quero ser sucinto. Hoje eu pretendo até nem falar muito. Ah. Eu só espero você que as pessoas... Você não fala muito? Não, cara. Por quê? Que as pessoas tenham caráter. Caráter é uma coisa pesada, hein? Que as pessoas tenham hombridade. Hombridade? Isso. Ah. Que as pessoas tenham palavra. Palavra? Mas eu não tô entendendo. Fala, o que você fala, Fidinho, foi meio juvenal agora. Fora do ar. Tem que ser falado no ar, é isso? Banca no ar. Juvenal, vamos ver. O que você fala no Twitter? Banca no ar. Só então, isso. Então vamos ver. O placar do Estádio 97 informa. Lá em Palmeira, São Paulo fez um. Chave. Isso. Palmeira 2. Mina e Vitor Hugo, ó. Foram lá no sexto andar e pum. Foi sem querer, querendo. São Paulo abre o placar com Chaves, mas apanha igual o seu Madruga. Que foi? Ah, mas teve uma evolução, né? Pelo menos agora tomaram só de 2 e fizeram um golzinho. Nunca tinha feito lá na arena. Tá pra contar pros netos já. Um dia fui na arena do Palmeira e fiz um gol. Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. Ei, Motinho. E aí? Motinho, o Soma tá aí, ó. Soma tá aí também. Vai, dança aí, Benjamin. Ixi, vai começar a dançar. Roubaram o meu coiso. Que coisa? Meu coiso. Roubaram o meu coiso. Tá vendo? Ele perdeu o plug. Mas, ó, tá no saquinho ali, ó. Ontem, surpresa, gênio. Né? O Gustavo... Benjamin é um gênio, velho. E o Michel Basso também, surpreendentemente, não foi relacionado pra partida ontem. Michel Basso pode estar indo embora. Pode, né? E também... O Inter. Hã? O Inter? É. E o Marco Aurélio Cunha deve vir em moto. Dizem. Marco negou que não foi procurado. Diz que não tem nada oficial, não foi procurado, ninguém ligou pra ele. Então essa história do Marco, o Marco Aurélio Cunha, não sei se é verdade, né? Agora, com certeza, o presidente tem que ser mais rápido e agir rápido. Já mandou o cara. O Leco tem que mandar o tempo, meu. Tem que agir. Quem que vai vir? O Cunha? Pode ser qualquer um dos Cunha. O Luiz Cunha ou o Marco Aurélio Cunha. O Eduardo Cunha, não. Não, Eduardo Cunha, não. Então, o Leco tem que agir, velho. Chega de ser a rainha da Inglaterra, né? Esses caras jogam ataque? Não, eles contratam. Ah, é o cara que faz o planejamento, é o cara que tem... Todo time tem isso, viu, Benja? Quem? Porque quando tem uma comissão técnica que cuida de tudo, os caras são responsáveis também. Mas em setembro vai contratar, né? Quem? Quem não trouxe o meia, quem planejou mal foi esse cara, o teu amigo, Gustavo. Né? Você tá defendendo. Eu tô defendendo. Eu defendi quem? Você tá falando. Não, mas defendi quem? Então, não sei, porque você tá se doendo. Eu não tô me doendo, é que você falou que precisa trazer o Luiz ou o Marco. Eu falei, joga do quê? O lugar do Gustavo. É o lugar do Gustavo. Então, se você não entender, é porque você é burro. Então, pode ser. Nossa, burro. Não, mas pode ser. Você sabe. Eu nunca falei que eu sou o Einstein do futebol. Né? Peraí, só um minuto. O que foi? Ué, se vai deixar eu falar ou vai falar? Brincadeira é brincadeira. Agora vai deixar eu falar ou não? Ah, já tem o WhatsApp? Tem, da sua mãe, da mãe do Bairro. Ah, que isso! Vai deixar falar ou não vai? Pode falar, Marquinha. Então, o... Não tem WhatsApp? O Leco agiu tarde, demorou pra agir. Eu acho que já erraram. Eu acho que tem várias histórias. Primeiro, o Michel Bastos não ter jogado, eu acho que tem a ver com isso. Porque o Gustavo e o Michel Bastos eram assim, os dois amiguinhos. Hoje aparece o Michel falando que talvez vá pro Inter. Né, que quer ir embora pro Sul, que foi afastado, que não quer jogar mais no São Paulo, que achou um absurdo a diretoria não ter defendido os jogadores. Lá, isso eu concordo, né, mas a história do Michel com o São Paulo e com a torcida do São Paulo é muito maior do que isso, e o mimimi dele é maior ainda. Né? Então, demorou para contratar, atrasou tudo, não sabia que o Ganso ia embora, sabia que o Kardec queria ir embora, liberou o Rogério... Sabia de tudo isso. E fizeram a M que fizeram, né? Hoje o São Paulo não tem um meia, não tem um time montado. Parece um time, um bando de louco. O São Paulo tá quebrado. O bando de louco é nós. Né? E a questão é assim, agora falando do jogo de ontem, eu não achei o São Paulo tão ruim como eu esperava. O São Paulo jogou bem, não jogou mal, fez o que tinha que fazer mesmo, se defendeu. Mas não acho que o Palmeiras foi tão superior assim. O Palmeiras, pra mim, meio impedimento por meio milímetro por um metro é impedimento e é irregular, né? Naquela hora, se o Palmeiras demorasse mais pra fazer o gol dele, ia pegar o bicho, porque a pressão ia ficar maior. E o bicho ia pegar, não, né? Ia pegar o bicho. Então, eu acho que, realmente, o Palmeiras foi favorecido. Isso prejudicou o São Paulo, com certeza, né? O São Paulo. O São Paulo tava bem, né? Chutando vários. O Jailson teve uma atuação espetacular. O Jailson teve sua visão. O Jailson teve a maior atuação num goleiro dos últimos 20 anos. Pra mim, o São Paulo jogou bem, não jogou mal. Perto do que o São Paulo poderia esperar. Eu acho. Perto do que o São Paulo poderia esperar do São Paulo. O São Paulo não tem parte, você nem viu o jogo. Lógico. Cala sua boca, você tava vendo o Grêmio, seu trouxa. Cala a boca. Ele não tinha. Calma, Cláudio. Não espana, não, velho. O São Paulo jogou fechadinho. Ué, mas o São Paulo jogou melhor do que eu esperava. Se o São Paulo tivesse o meia onde, talvez seria bem melhor. Mas o Palmeiras. Tá louco? Ué, mas jogou. O São Paulo tem que jogar como ele tava esperando, tinha que esperar do São Paulo jogar. Porque ele não tinha condição de jogar pra cima do Palmeiras. Então, eu acho que o São Paulo não foi tão mal como esperava dele. É. Esperava? Era pro São Paulo tomando goleada? Tomou goleada no primeiro tempo? Perdeu. Ah, perdeu roubado. De virada. Perdeu mais uma. De virada roubado. Foi roubado? Aí não, já... não foi ou não foi? Roubado? Foi ou não foi? Como não foi? Impedimento é roubado. Não, mas não foi. Gol irregular é roubado. Primeiro que é um impedimento, esse é o tipo daquele impedimento difícil. Para, impedimento é impedimento e foi roubado. E outra, não sei o que você tá comemorando tanto. O Ricardo Gomes não ganhou uma partida, o time de São Paulo é ruim. Tá eu perto tô falando da do jogo de ontem. Tô falando de jogo de ontem, não mistura as coisas. Perdeu, velho. Não importa, tô falando do jogo de ontem. Primeiro tô falando do jogo de ontem, não tô falando do São Paulo. Se tivesse perdido de 4 ou de 2, tinha perdido 3 pontos. Eles querem te irritar, você não reparou, você cai muito na pilha dele. Não, tu. Eu tô falando do jogo não. De. Ele é um idiota. Ele é o cara. Não, o maior ódio do Benja é o São Paulo. Que ódio, velho. O sonho dele é ver o São Paulo cair. Eu não odeio ninguém, velho. Entendeu por quê? Ele tem aquele amor do São Paulo. Não, odiar é uma palavra muito forte. É que ele não tá com argumento, ele falou que o jogo foi roubado e ele quer desviar foi o jogo roubado. Pra mim. Eu não tenho nada a ver com a história. Eu não era o bandeirinha, por isso não, que bandeirinha. Eu não apitei. Estranho, porque até ontem o Mota falava que você era São Paulino. Que eu já conheci. Eu, né? Até ontem o Mota falava que você era São Paulino. Mas é o cara que quer desvirtuar o foco. O Benjamin era o São Paulino da mesa, agora não é mais? É, ele quer desvirtuar. Ah, São tá Paulo, cheio de jornalista que fala isso, eu não torço pra time tal. O São Paulo preta, tá, o São Paulo tá na draga, não ganha de ninguém, pode cair, dá um lixo. Não vai e cair, o cara São joga Paulo. A culpa em mim, eu não o tenho São culpa Paulo não cai. Eu contrato. Olha. São Paulo eu não contrato. Cai. Olha. São Paulo não cai. Então, você tem uma aposta comigo no G4. São Paulo não cai. E vai chegar no G4 ainda. São Paulo não cai. Pode torcer no G4 chega? Pode fazer o que vocês quiserem. E no G4 chega que você apostou comigo? São Paulo não cai. E no G4 chega? Chega. Motinha. A cara do Sombra, velho. Não seja fanfarrão. Bom, aí você não tá se expondo, mano. São Paulo não cai. Olha a cara do Sombra. Mas chega no G4. Calma, Mota. Não, você apostou. Você vai vir vestido de Branca de Neve no final do ano. Não, eu tenho honra. Você podia... Eu tenho palavra, não, não tem. Eu apostei. Não, não, você apostou não, o que você apostou? Que São Paulo chegaria no G4. Ele... Qual foi a aposta? Nossa, mãe. Ele vai ter que vir... Qual que foi? Vou se o São Paulo chegar, porque ele acredita que vai chegar, pode ser. Se o São Paulo chegar no G4, eu venho vestido de Branca de Neve. Ah, essa possibilidade acho que é quase nula. Se o São Paulo não chegar, ela vem vestida de Branca de Neve. Ele vem, desculpa, ele vem vestido de Branca de Neve. Acho que agora ele que... acredita, ele tiver bom. Bem, já apostei, legal. Mas eu pago. Mas tá chegando o Luiz ou o Marco. Tá chegando o Luiz ou o Marco. E o Shadow é um dos sete anões, é isso? Não, o Shadow tá fora da aposta. Agora só pro Sombra falar, você concorda? Tem cachê, pô. Você concorda, Domenico? Tem cachê, a gente vira até não, não tem problema. O Marco falou que o São Paulo, que o Palmeiras ganhou roubado. Ouviu. Ué, pra mim, impedimento foi 2x1. Se fosse 3x1, eu falaria, não, o Palmeiras foi bem superior, fez mais gol. Não dá. Mas foi 2x1. Opinião. Foi 2x1. Minha opinião. Agora, opinião sensata, equilibrada e do não fanático. Se eu tivesse esse gol roubado, o Palmeiras não ganharia. Seria não sei. Não sei se não vamos ganharia. Ouvir o lado ninguém centralizado tricolor agora. Saber. Tinha jogo pra cacete ainda. Vocês podem achar o mais bizarro possível que seja a opinião de cada um. Mas deixa ele dar a opinião dele, coitado. É. Mas ele tá... Você não entendeu o que ele tá fazendo. Ele já tinha combinado isso fora do ar. Como combinado? Ele falou, falou pro Vieira, eu vou arrumar confusão, vou gritar, xingar pra discussão. Imagina, ter motinha da Vieira? Motinha da paz. É mentira ou não? É, ele... Fala. O que que foi, Cláudio? Calma, não vem querer olha, violência, velho. O Vieira treme pro morto. Ah, mas sim, eu pô, ele quer... Ele é violento, velho. Olha aí, ó. Ah, ele é violento, é. Fala. O quê? Pera aí. Deixa o cara falar. Eu confirmo, eu acho que... Olha, momentos de agressão no estúdio. Tá sendo agredido. Sua baleia do cara. Ô, Dodô. Oi, fala. É o seguinte, pode cara, falar. Desculpa, daqui a pouco... Não, fala. Cheguei até um pouquinho atrasado. Não, pode falar. A questão é... São dois aspectos. Um é do jogo, outro aspecto é sobre o futuro de São Paulo. Em relação ao jogo, é claro que o Palmeiras foi superior durante boa parte da partida, se não na partida inteira, né? Isso é claro. E dentro da proposta de jogo do São Paulo de jogar recuado, até que fez um bom primeiro tempo dentro da proposta. É verdade. Mas eu falei aqui, é verdade. Porque um jogo não se define muitas vezes só se você domina o campo, se você domina o jogo, né? É como, às vezes aquele time tem mais posse de bola, mas não ganha o jogo, né? O São Paulo teve a proposta de se defender contra o Liverpool e foi campeão do mundo. Exatamente. Né? Se fosse... Exato. Quando realmente foi impedido, foi. Então, mas eu falei que foi. Eu falei aqui que tava um pouquinho. Mas só que nenhum jogador do São Paulo correu pro Bandeira. Não foi aquele... Não, aquele lance foi muito complicado. Ô, Sombra, mas você vendo esse lance aí... No replay? Exatamente. Você vai me dizer que foi roubado? Não, olha... Você entendeu? Você sabe o que acontece, Vieira? É o seguinte, cara. Eu entendo o que o Mota diz e eu entendo o que a maioria das pessoas dizem, cara. Cada um tem um ponto de vista. O que acontece é o seguinte, se tivesse sido marcado, o que eu acho muito difícil marcar o impedimento daquele, a bandeirinha, aliás, muito bonita, né? Caramba. A bandeirinha ali, lindo, é muito difícil marcar um lance daqueles. Se ela marcasse, ela teria sido numa competência extrema, né? Mas também não dá pra dizer que ela é incompetente porque ela errou, porque é mínimo o impedimento ali. Aí você fala, ok... Se não tivesse feito aquele gol, alguém garante que o Palmeiras poderia ter empatado logo em seguida? Ninguém garante. Isso é exercício de futurologia. Não dá pra saber. Assim como falar também que não dizer... ia ganhar também é bobagem. E assim também como dizer que porque domina o jogo, o resultado é justo? Também não sei. O justo é quando você faz gol. Exatamente. Isso é o justo do futebol. Porque dizer que porque dominou, fez justiça, é a mesma coisa que dizer que porque você chutou mais no gol, fez justiça, você trocou mais passe certo, fez justiça. É a mesma coisa de falar de scout. Uhum. Que o próprio Benjamin disse que scout não vale nada, mas vale pra dizer nada. Que domina pra ele, vale. Eu falei que scout. Quando convém. Não, que você disse que scout convém. Não vale nada. Não, não falei que não vale. Mano, eu falei estou mentindo? Não, deixa ele fala direto. Fala, não. Scout é uma porcaria. Não, scout é uma porcaria. O cara fala o seguinte, olha, o time A teve 73% de posse de bola, o outro teve 27%. O A chutou 63 bolas, o B chutou uma. Quanto foi? É. O B ganhou de 1-0. Eu sei. Scout não vale nada. Mas não dá pra desconsiderar o que o Mota disse. Lógico sobre certo aspecto. Porque é o seguinte, se ele tivesse marcado impedimento, claro, ninguém sabe o que poderia acontecer. Poderia ter queimado o arroz lá dentro mesmo. Podia. Poderia, porque o Palmeiras... Ou não. Mas a gente não sabe, porque é outro jogo. Então, mas a partir do momento que não se empata, tem outro jogo, certo? Então, mas deixa eu falar. Quando a gente fala poderia, a gente já está colocando numa forma condicional. Sim, mas é igual se tivesse marcado. É então, o se. Mas se, eu não disse que seria... É se pra lá, se pra cá. Né? Eu não disse que não marcaria. Eu falei, poderia ou não. Sim, porque tudo, existem tudo jogos, é um jogo diferente. Você pode ser dominado e você, de repente, ser péssimo. O São Paulo dominou o Botafogo. E o Botafogo foi lá no final e fez o seu gol. É, verdade. E não vou dizer que foi justa a vitória do Botafogo. É. Ah, mas aí, não, aí pera. Se o São Paulo dominou o jogo inteiro e os caras foram abiscar um golzinho, eu acho injusto. É uma vitória, tem 3 pontos computados, mas eu foi sei, injusto. Mas foi injusto. Mas a proposta justiça de jogo... é quando a bola tá lá dentro. Mas não, no âmbito do que o Sombra tá falando, Doutor. Falando, pera, justiça foi injusto o São Paulo ser campeão do mundo? Justiça é uma coisa, resultado é outra. Desculpa, é a minha opinião. Eficiência domina. Injusto. Não, mas injusto agarra roubado. Então vamos lá. O São Paulo no Mundial contra o Liverpool. Liverpool. Foi a justiça. Justiça era que o Liverpool ganhasse. Ele não. 500 bolas contra o São Paulo. Desculpa, Domênico. Só que quem ganhou foi o São Paulo. E tem que comemorar e acabou. Olha. Uma coisa é resultado, outra coisa é justiça. Vocês estão confundindo. Vocês estão confundindo o significado. Mérito é uma coisa, talvez aí, e justiça é outra. Mérito de ganhar é uma coisa, justiça é outra coisa. Então é isso. Então. O Liverpool, ele teve mérito de jogar melhor que o São Paulo, sim, mas não quer dizer que a vitória do São Paulo tenha sido injusta. Só que a gente não pode esquecer. Não, mas não falei que é injusto, não é isso? Justiça é quem joga melhor. Numa guerra, nem sei. E na maioria das vezes. Quem, o time que joga melhor, na maioria das vezes você pegar e pode pegar. Gente, aí. São Paulo não ganharia ontem, não ganharia nem por decreto. Mas tava ganhando o jogo. Mas era questão de tempo. Só complementando, acho que os ouvintes já entenderam direito o que a gente queria dizer. Mas eu não posso botar a culpa do resultado no árbitro, porque se tivesse a tecnologia a serviço do futebol, aí sim, a gente poderia falar, ia pedir lá o tal do desafio, ia ver a linha. É. E aí tudo bem. E poderia ser que o resultado terminasse assim, como não terminasse. Porque ninguém tem bola de cristal. E nem dizer, que o São Paulo é pior que o Palmeiras, dá pra dizer. Tem muito time pior do que o outro que termina o jogo ganhando. O América não ganhou do Santos? O Coritiba não tocou quase no Grêmio. Mas o Figueirense ganhou do Santos. Não, mas isso é uma coisa. Tocou 4 do Coritiba. Aí é melhor Coritiba. Não, aí pera só um minuto. A gente não pode falar que o São Paulo é pior do que o Palmeiras? Mas quem disse isso? O que você falou agora? Não, mas não foi isso pelo que ele falou. Pelo amor de Deus, Benjamin, você tá com tanta vontade de ser contrariado. Ele tá com tanta raiva do São Paulo. Que você se perde no raciocínio. Ele fica cego, velho. Não, cego não, surdo. Nossa. Porque eu não entendi, por isso que eu perguntei. Você falou que o São Paulo não é. Eu perguntei. Porque falar que o São Paulo... Mano, traduz as coisas não, aí. Não, é que traduzir que eu não ouvi mesmo. Por isso que eu perguntei. Dele, então presta atenção no que o São Paulo fez. Presta atenção, Benjamin. Mas eu acabei de falar que eu não ouvi. Você está cego pelo ódio. Que ódio, eu não tenho ódio de ninguém. Então termina, vai lá, Sombra. Não tenho ódio de ninguém. Não, então é o seguinte, cara, lógico. De uma forma geral, o Palmeiras foi muito melhor. E o São Paulo, olha, me surpreendeu até pelo que fez. Porque eu imaginava que pelo status psicológico do São Paulo, a coisa pudesse ser até pior. Eu acho que o Palmeiras pelo chão, enquanto ele não achou a bola pelo alto, pelo chão, o Palmeiras também não estava conseguindo chegar lá. Tava difícil pro Palmeiras também. Tava, o São Paulo tava defensivamente, direitinho. É o que eu repito. Ofensivamente o São Paulo tá uma lástima, mas defensivamente o São Paulo tava se segurando. E uma guerra não ganha só quem ataca. Uma guerra muitas vezes você ganha também sabendo se defender. Verdade. A coisa é por aí. Agora, em relação. Isso manchou um pouco ainda no primeiro tempo, Sombra, quando o São Paulo perdeu dois caras, né? O Carlinhos e o Rodrigo Caio. É porque o Carlinhos, o Mena, ele consegue ser muito pior que o Carlinhos. Isso é então. Triste. E o Rodrigo Caio estava muito bem pelo alto, evitando as ofensivas do Palmeiras, né? E depois foram pelo alto. O Rodrigo Caio, apesar de não ser um cara gigante, mas ele tem uma boa impulsão. Ele é um bom jogador. Agora, a respeito do futuro do São Paulo, é verdade isso, a questão do Marco Aurélio ser convidado. Isso dizem que se não aconteceu, deve acontecer. Mas o Marco Aurélio, apesar de querer muito um dia estar na direção de São Paulo novamente, mas tem dois empecilhos aí. Um é o compromisso dele com a CBF. E ele já deu uma declaração, se eu não me engano, eu li hoje no jornal, que ele ia colocar essa situação nas mãos do Marco Polo Del Nero. Sim, tem que liberar ele. Bom, a outra questão, eu acho que... Ele ganha lá na seleção, ganha, né? Lá ele é assalariado. Se ele viesse pro São Paulo, ele não, vai ganhar nada. Ele não poderia ser assalariado. Aí eu não sei. Veja bem, eu tive ontem uma informação de um repórter do Lance que disse o seguinte: se ele quisesse ser assalariado no São Paulo, ele teria que abrir mão de ser conselheiro, pedir licença do conselho. Mas eu também não vejo muito problema em pedir licença do conselho, porque essa coisa de ser conselheiro, ela vale, sabe? Até sim. A página 2, né? Vale. Mas ele pode ser conselheiro depois, Sombra? Se você pede licença, entendo que sim. É uma licença, não é uma renúncia. Se ele não vai fosse ganhar, o Marco Aurélio Cunha, eu não viria agora. Sabe o que eu traria se fosse São Paulo? Muricy. De novo? Não, não pra técnico. Então, Domênico, o Marco Aurélio... Agora, isso é uma outra suposição minha. Essa coisa de terem batido aí na imprensa que o Marco Aurélio será convidado, primeiro eu vejo como um gesto político do Leco. Primeiro, eu vejo como um gesto político de querer agradar o torcedor. Segundo, é verdade, o Marco Aurélio, ele tem plena competência. Não é como o Benjamin disse, óbvio. Ele não faz gol, ele não tira a bola da defesa, ele não defende a bola. E também não tem mais o que ser contratado nesse momento. A janela fecha daqui a 7 dias, se não me engano. Então você não tem muito mais o que fazer em termos de contratação. É isso até o final, né? É isso aí. O principal benefício do Marco Aurélio seria a tentativa de uma reorganização interna. Porque muitas vezes, cara, uma pessoa com a experiência dele enxerga e detecta os problemas. Veja bem, o São Paulo não está na zona de rebaixamento, mas ele tem que tomar muito cuidado, porque senão ele pode entrar em breve na zona de rebaixamento. E muitas vezes você precisa ter uma pessoa lá internamente que possa colocar um pouco de ordem na bagunça. Agora, se coloca no lugar do Marco Aurélio, isso eu estou me colocando no lugar dele. Ano que vem tem eleição. Ele é um cara que é sempre lembrado muito mais pelo torcedor do que pelos próprios políticos do São Paulo. Porque o Marco, veja bem, ele é um cara que ele tem uma força muito grande junto ao torcedor. Mas o ano que vem tem eleição, tá? Então ele vem agora, apaga o incêndio, tapa o buraco, em abril tem eleição, e daí? O que que acontece? Ele não pode. Então, se ele não tá dentro do grupo político que vai comandar o São Paulo na próxima gestão... Que é? Ah, beleza, você pediu demissão da CBF, um abraço, pediu dispensa, veio aqui, veio tentar salvar o time, eu considero mais ou menos que nem o Muricy em 2013, vem lá pra tentar organizar, aí chega o ano que vem, em abril, ganha outro grupo, fala, valeu Marco, obrigado, tchau pra você. Você entendeu? Então, eu entendo, na minha opinião, que se o Marco vier pro São Paulo, dirigir o São Paulo agora, seria por puro amor ao São Paulo. Pra, tipo assim, eu vou lá cumprir minha missão. E qual porque o risco de não candidatar de presidente, né? Porque a garantia de continuidade depois não tem. Você, mesmo que acenem politicamente, não, você vai continuar. Político não é coisa que se acredita. Não acredito nas pessoas que estão no Conselho de São Paulo, com raríssimas exceções, eu não acredito. Então eu acho que se o Marco Aurélio vier agora, primeiro ele vai ser uma verdadeira bucha de canhão. Segundo, será que o Leco... Para-raio, né? O Leco quer mesmo, porque eu ouvi notícias, os repórteres conseguem informação quando as pessoas soltam a informação. É pra jogar pra torcida? Qual é o esquema? Mas eu acho que o Marco Aurélio viria numa espécie de tapa-buraco, bucha de canhão. Sabe, o bucha de canhão, pra quem não sabe, na guerra, é aquele soldadinho que vai lá na frente pra tomar a primeira flechada na era medieval era a primeira flechada, né? É o peão. Exatamente. É o peão. Qual é o plano? É o peão do xadrez. Hoje eu cheguei ali, que ele teria carta branca no São Paulo. Legal, carta branca, sem você poder fazer nenhuma contratação. Branca ela é muito relativa. Carta branca seria assim, quando acabar o campeonato, chegar em janeiro, tem carta branca. Ele pode fazer só que a carta branca vai até abril. Então, eu entendo que se o Marco Aurélio topar, seria por muito amor ao São Paulo. E seria bom pro São Paulo, você acha, Sombra? Politicamente, pra ele, eu não sei se é bom. Não, pro São Paulinos, você acha que é bom? Pro time de São Paulo, seria bom ou não? Ou tanto faz? Não, sim, você ter gente sempre competente é bom. A gente não pode negar que é bom ter uma pessoa competente, Domênico. Não é isso. É que ele é competente, todo mundo sabe, mas agora, hoje, nesse momento, ele vai fazer alguma diferença? Em algum aspecto? Domênico, eu sei quem não fazia a diferença. Esse eu já sei quem não fazia a diferença. Os que estão lá não estão fazendo a diferença. Quem tá lá não tá fazendo a diferença. É o cara que tem o diálogo com os jogadores, sabe conversar, é o cara que sabe... Mas também não dá pra dizer que ele vai ser o salvador da pátria. Mas ele pode ajudar conversando, é isso que eu tô... Domênico, é o que se aposta. Agora, você pegar uma empresa quebrada... Lógico, ele não cuida do financeiro, mas você pegar uma empresa onde o ambiente está muito ruim, não é simples. Por mais competente que ele seja, nada significa que ele vai salvar o São Paulo. Também estou falando do salvar, dá a impressão que já caiu, né? Que ele está na situação do Santa Cruz. Não é. É que o pesadelo psicológico ele vai se acumulando conforme os resultados não vêm. E quem trabalha no futebol sabe disso. A coisa é complicada com o time grande. Vídeo internacional. Vídeo internacional. Está numa situação difícil. Que no brasileiro não ganha, acho que há 15 jogos, pelo 14, menos. 14. Aí. 14 jogos? 14 jogos. Errei, margem de erro. Pô. Não, eles ganharam São pela Paulo, Copa Paulo. Do Brasil no contra o Fortaleza. Não, mas 14 jogos no mas brasileiro. Mas no brasileiro não eles não ganham 14 jogos. Há 14 jogos. É quase um turno. Tá o São Paulo no brasileiro não ganha um mês. 8 jogos. É a, isso, última, a última vitória do São Paulo. Tudo isso, São Paulo? Última vitória do São Paulo foi no último jogo, não, não fazem 8 jogos. Quatro jogos. Aqui, foi contra o Santa Cruz. Olhando aqui, ó, 4 jogos que não ganha. Contra o Santa Cruz. É, pra você ter uma ideia, Domênico. Tô Libertadores contra Domênico, o Brasil. Só pra você ter uma ideia, jogos. O Internacional tem 22 jogos e venceu 6. O São Paulo perdeu 10. O São Paulo tem 23 jogos e venceu 7. É, mas nos últimos 5 jogos, o São Paulo tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Mas o São Paulo perdeu 9. O Inter só que já aproveitamento, perdeu 10. Aproveitamento, o São Paulo tem 41%. Mas o Inter tem 36. É que bom, Domênico, mas voltando ao assunto Marco Aurélio. Se o Inter vence hoje, ele vai a 27, né? Mas isso? não vai. Vira essa boca pra lá. Domênico, mas eu tenho que colocar todos os aspectos aqui, gente. Daqui a pouco faz exercício, matemática, etc e tal. Tô só fechando o assunto Marco Aurélio. Se ele topar, eu acredito que vai ser muito por amor ao São Paulo. Mas não tenha dúvida, porque né? Porque é o pior momento, politicamente, é terrível a situação. Você não tem apoio, você não sabe em que pé você tá. A chapa onde estava o Marco Aurélio na última eleição tinha como candidato o Calil Rocha Abdala. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei que. Hoje eu já não sei o que teria sido pior, se era o Calil ou o Aidar. Olha a Santa Casa, né, velho? O Aidar. É, você entendeu? Né? Então, também. Assim, o Marco Aurélio, eu entendo, eu não sei se ele tem grande apoio político dentro de São Paulo. Ele tem o apoio do torcedor. Ele tem o apoio do torcedor. Então, politicamente, eu também não sei como seria essa entrada do Marco Aurélio. O ano que vem tem eleição. E aí, quem garante? Carta branca até abril? Bacana, hein? Beleza. Olha, o Chaves é um bom jogador. O Kelvin ontem fez uma boa partida. A zaga do São Paulo se comportou bem. O Hudson ali na frente da zaga também. Ok. O Thiago Mendes até que fez uma partida razoável dentro das possibilidades. Aquilo. O São Paulo não é time pra cair. O que a gente diz que cai é porque o psicológico ele acirra demais no momento. Principalmente de um time quando grande. Entra, né, na zona. Exatamente. O time que entra querendo ser campeão. Quando entra na zona de rebaixamento, vira um... ainda mais o São Paulo, que não tem essa coisa. Ah, já caiu, então tá bom, pode cair de novo. Não, né? É. Nunca caiu. Mesmo aqui já caiu, nunca caiu de novo. Não, caiu, no Paulista caiu. Não, mas eu não vou entrar nessa discussão bizarra aí do Mano, com falta de informação correta. Federação Mano de Futebol. Federação Mano de Futebol. Aliás, toda vez que ele chega e fica falando, ah, porque o Zé te falou... Talvez se tivesse que dar atenção para que jogador falou. Então vamos lembrar do Roberto Carlos, que disse que o Corinthians não foi campeão do mundo. Mas ele não era jogador do Corinthians. Mas é um jogador que atuou no Corinthians. Não, e o Marcelinho Carioca disse também. Não disse nada. Marcelinho Carioca falou, também não, disse. Não disse nada. Falou, Marcelinho falou, Carioca também disse. Aí passa então, você entrar no site da FIFA. Então, aí vale entrar no site? O que vale é a Copa William Bonner lá. Pronto, agora vai. Agora, ó. Discute Copa William Bonner e Mundial de Verão. Discutem vocês aí. O Roberto Carlos não significa absolutamente nada. O Roberto Carlos, a imagem que eu tenho dele no futebol, ele deitado na frente do banco de reservas, ali parecendo uma sereia, com maior desdém com relação a tudo. Essa é a imagem que eu tenho do Roberto Carlos. Esse cara não significa nada, ainda mais na história do Corinthians. O Sombra pegou na ferida agora. Falou do Roberto Carlos, ficou bravo. Não, bravo, pelo contrário. É porque ele jogou o torneio pelo Real Madrid, não jogou? Ele jogou pelo Real Madrid. Então ele sabe. Quer dizer, ele passeou. E volto a falar aqui, qualquer dúvida, sugestões ou críticas, saque@fifa.com. Pronto, bom. E digo o saque@fpf. É, vale pra um, vale pro outro. Não, a Federação Paulista não vale. Tem credibilidade. A Federação Paulista não tem credibilidade. Tá. Tudo bem, então vocês não caíram. Vocês não caíram, vocês subiram o tapetão. Vocês são Fluminense de São Paulo. É isso que vocês são, isso mesmo. Para falar besteira. Não é, Benjamin. Então prova. Só faltou o placar do Grêmio, prova. Né? Ô, mano, falar em tapetão, como tá as coisas da Odebrecht, estádio? Aí você tem que mandar um e-mail lá pro Odebrecht, velho. Do estádio tá tudo em ordem. A chave ainda continua no Roberto de Andrade. Se preocupa em juntar dinheiro, você e o Benji, é pra pagar o boleto lá. Pelo contrário, o estádio do Corinthians tá sendo pago. Só porrada, hein, mano? Peraí, o estádio do Corinthians tá sendo pago, diferente da porcaria do estádio. Tá não, ainda não foi pago. Tá sendo pago. Vocês pediram pra prorrogar a dívida. Calma, um por vez. O estádio do Corinthians até agora não pagou o boleto. boleto com juros, Paquito? O Corinthians vai lá todo dia. Acho que é. Você tem o dia prova? Do vencimento tem. Se você quiser, eu põe o presidente do Corinthians aqui no ar pra ele esfregar na tua cara os boletos. Ai, nossa. Ai, amigão. A matéria que eu tenho aqui diz que há juros sobre essa carência que o Corinthians pediu. Mas é que tá. Ih, é, isso daí, rapaz, vai ser um negócio discutido na justiça. Todos os estados que sediaram a Copa do Mundo... Todo de vocês é discutido na justiça. Não, muito pelo contrário. Pro senhor, já que gosta de ler informações a respeito dos estados da Copa, as novas arenas, o senhor deveria saber que o estádio do Corinthians foi o único dessas arenas que disputaram a Copa do Mundo que não teve essa carência de um ano pra começo do pagamento. Então, e o Corinthians pediu agora. Então arroba carentes de... Não, mas o Corinthians ele pediu agora. Prazo e pronto. O Corinthians ele pediu agora essa carência. O Corinthians não é trouxa. Se todos os outros tiveram, que o Corinthians não vai ter? Mano, eu tô zoando você, mano. Não, eu sei. Eu sei. Então tá bom. E tá zoando bastante, hein? Tá feia. Olha, que trouxa quer falar, você tomou 4 do Curitiba, cala a boca aí, ô. Trouxa, você vai perder hoje pro Sport. Se guarde na sua insignificância, cara, eu não sei se você me preocupa com o Inter que tá lá embaixo com o Grêmio que tá caindo. Não, para. Deus, daqui a pouco o Inter passa o Grêmio, trouxa. Você é louco, o Inter vai cair, velho. Nossa senhora. Com fé o Inter cai esse ano. Você queria, ô. Putz, velho. Eu vou fazer uma pergunta. Posso falar um negócio? Eu tô 15 anos na fila, Domingo. Pera aí, eu vou fazer assim. Eu fico mais 5, velho. Eu juro pra vocês que eu fico mais 5. Ó, vamos supor. Mas isso aí independe de aposta, é assim, você vai ficar aqui, mesmo. Presta atenção. Presta atenção. Você tem duas escolhas. Primeira escolha é: o Grêmio não vai conseguir a Libertadores, nem vaga. Tá. Fica em sexto. Sexto. Tá. Mas o Inter cai. Certo. Ou o Inter não cai e o Grêmio é campeão brasileiro. Puta vida, essa é pra pensar, velho. Ó, isso mostra a insignificância dele. Eu vou ser bem sincero. Ele dá mais valor aí no que o Inter vai fazer do que no título do Grêmio. Grêmio campeão brasileiro. Não é, não, que agora foi na pressão. Mas, ô Domênico, sério que eu vou falar. É um antitrouxa. Se eu soubesse que eu fosse ser campeão o ano que vem, eu não ganhava esse ano. Deixa quieto, velho. Deixa cair. Ó, que vacilão. Pensa mais no rival do que nele próprio. Então deixa eu te falar um negócio. Isso mostra que o Inter é maior que o teu time. O dia que você souber o que é rivalidade, você vem falar comigo. Você não sabe. Desculpa, velho, desculpa. Chupa. É, eu não vou discutir aqui de um time preto, azul e branco contra um branco e vermelho, sendo que a maior rivalidade que existe no continente tá aqui, ó. Palmeiras e Corinthians. Aqui é maior. O São Paulo toma piaba, os caras ficam aí gritando. O outro foi embora no primeiro tempo, os caras estão comemorando o quê? Não estamos comemorando nada. A gente tá justificando, velho. Rabinho no meio das pernas, não justifica, não. Falou agora o que tá disputando o Rio de Janeiro. Tem WhatsApp? Deve ter, olha lá. WhatsApp. Daqui a pouco tem o WhatsApp, 943530150. Mande a sua mensagem. E se me pedirem, eu coloco no ar as coisas que ele falou no nosso grupo. Mensagens de áudio. Nossa, lá no 943530150, tá bom? Estádio 97 na Energia 97. Em nome, tive aqui de HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tá me ameaçando? .br. Mas agora eu tenho um recado importante pra você, hein? É, meus amigos, chegou a promoção Pirelli. Você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a 2 ingressos para assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E ainda, milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Serão 250 ganhadores. Acelerou, comprou, ganhou! Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Consulte regulamento no site pirelli.com.br, tá bom? pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1-16-87-16 e 5-16-88-16. Todos juntos por um trânsito melhor. É Pirelli, meus amigos. Pirelli, agora também o Mano com um recado importante de Bozano. Fala de Bozano, Mano. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para emendar aquela noitada, sabe, na balada? Pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano I9 traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo. Uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É o Estádio 97, na Energia 97. Hoje é um programa muito legal, muito legal. Não sei porque hoje tá legal pra caramba o programa. Vamos lá, nas primeiras... Tá legal, Mota. Tá legal. Todo estádio vai ser legal, mas hoje é um dia especial, tá muito vai ficar bacana. Ano que vem vai ser legal. Ano que vem vai ser. Será? Por quê? Por que será? Porque vai ter uma Libertadores, bicho pegando. Quem que vai jogar Libertadores, por exemplo, você acha? O Palmeiras vai estar, eu acho. Não, Palmeiras, Flamengo e Atlético já estão. Também acho. E quem vai também? Quem vai, você acha? Quem erra menos dessas. Eu acho que o quarta vaga é Santos, Corinthians e Grêmio. Mas Santos, eu, particularmente, mesmo sendo gremista, acho que é o Santos. Acho que é o Santos ou o Corinthians. O Santos também deu umas vacilinhas. Essa quarta vaga também é meio que ilusória, cara. Porque... É a pré, né? Não, mas fora isso, se um brasileiro ganhar essa Sul-Americana aí, essa quarta vaga some, velho. Também tem isso, né? Não. Some? Sim. Game over, tio. Sim. Se o brasileiro ganhar a Sul-Americana, já some. Some a quarta vaga, velho. Não, depende. Mas espera. Não, some. Ela some. Mas se for o mesmo? Por exemplo, o Flamengo... Não, aí é o vice-campeão que entra lá na Sul-Americana. O Flamengo é o único que pode ganhar, se for, é o Flamengo. O Flamengo tá na Sul-Americana, né? Mas e aí? Aí eu acho que o Flamengo entra pelo Campeonato Brasileiro e essa vaga que seria de pré-Libertadores vai pro vice da Sul-Americana. Não é o contrário, não? Não sei. Mas tem a Copa, né, gente? Eu sou mais coerente. Mas tem a Copa do Brasil também. Eu tô indo também. Pelo bom senso. Copa do Brasil. Não, mas é uma vaga assegurada. Copa isso aí do depende. Brasil manda um também. Não, isso aí depende. Não, manda mas já tá assegurada aquela vaga. O Cegiro 1 falou aqui, olha, para o bem do programa e felicidade geral dos ouvintes, coloque o WhatsApp do Mota no ar. Porque é o seguinte, Mano, vamos supor que vamos lá. Eu vou ouvir. O Vessone, meu amigo, aqui falou que volta pro G4. Então, a vaga volta pro G4. Foi o que eu falei. Volta pro G4, porque é o seguinte. Falou que não vai ouvir, senão volta a vaga pro G4. Aí fica 4 mesmo, né? Valeu, Vessone. E se ganhar um é a quinta lá na Copa do Brasil, é isso? São sempre 5 representantes. Isso, desde que você não tenha... O Brasil ele tem agora, acho que são 6 vagas se você ganhar a Libertadores. Se ganhar a Libertadores já tá. Sim, então, mas como ninguém ganhou agora, são 5. Copa do Brasil, 4. Se o Sul-Americano ganhar, aí tem que ter mais 4 vagas. Então, mas é que tá. O cara ganhando a Sul-Americana, se for um brasileiro, volta a vaga pro G4, entendeu? 3, é verdade, você tem razão. É isso aí. É isso mesmo, tá certinho. O Vessone mandou aqui, valeu, Vessone, obrigado. Estádio 97, na Energia 97, em nome de KFC, estreando com a gente hoje, KFC, o frango mais gostoso do mundo, tá lá no Shopping Internacional de Guarulhos, hein? Legal, né? Show de bola. Vamos então agora ao momento sem parar. Vamos começar já com 3 ouvintes na sequência, KFC. LG. Tá certo? Comi frango contente. É legal, né? Hein? Pô, é bacana, né? KFC, comi frango contente. Nossa, olha só. Frango é demais. O sem parar... agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos lá, tem ouvinte pra participar agora. Então, He-Man, tornamos a nos encontrar. Nada de ser. É verdade, alô. Alô. Quem fala? Ailton. Você gosta, Silvio? Eu gosto, Ailton. Vai ser cancelada, né, a parada do SBT. Foi cancelada. Qual? Mas que o Silvio não quer mais. Que parada? Tinha no dia 12 de outubro, no dia das grandes, ia ter uma parada do SBT aqui na Paulista. Ah, é? Eu não sabia ia disso, ter. Não. Parece que cancelaram. Cancelaram. Pô, que sacanagem. Ser Ailton legal pra do que, Ailton? Tava sonhando. Ailton Xavier. Xavier, só isso? Xavier. Só isso? Só. Quantos anos, Ailton? 51. 5.1, RG. Ah, melhor café Vier, né, velho? Xavier. Sensacional! Trocadilho! Nota! 10! Aê, RG, tá com tudo, RG. É nóis, velho. E qual que é o bairro, hein? Eu moro em Calcaia do Alto. Calcaia do Alto, velho. Olha, Calcaia do Alto. O Mota falou que vai Calcaia no Benjamin hoje. Olha, Calcaia do Alto fica ali perto de Cotia. É isso aí, beija. Já liguei umas 3 vezes aí já. É, mano, é porque é por causa disso. Porque eu sei que o tio Mota sempre vai lá toda semana lá no CT. Paca, Tatu, Cotia. Tá, sensacional. O Mota faz os relatórios, quem tá bem, quem tá mal. E o Mota falou que vai Calcaia, nem você, se você ficar marcando, hein? Eu ia num Aras aí em Calcaia. Ai, periferia! Mas se sou eu que falo. Eu ia pra trabalhar. Você ia tomar. Eu ia trabalhar, velho. Você ia tomar leite de pônei, rapaz. Vai te catar. Não, eu ia trabalhar, velho. Eu ia lá muitas vezes ali. É escovar cavalo. Ai! Ué, mas peraí, isso é um trabalho, idiota. Ai, o quê? Tá atacando o Mota pra quê? Ninguém acredita, ele falou você. Eu não falei nada. Quem falou que ele tomou leite de pônei? Eu, mano. Então. Bom, mas o... Ainda bem que ele ia no ar, você escovar o cavalo. Tá no ar, né, velho? Trouxa. Tá bom. Aí eu tô... Ninguém riu, você é viu que ninguém... Fala, ninguém repercutiu, time. Você viu que bobão? Time, Corinthians. Ah, Coringão, Coringão. Antes de eu falar de Corinthians, amigão, você tem algum recado pro Mota? O Mota hoje tá num dia ruim? Uma mensagem positiva? Eu, Benjamin, eu tenho um recado pra dar pra você e pro Mota. Dia ruim. Não, pra mim pros não, dois. Pra mim. Manda pros dois. Pode balar? Manda. Balar. Oh, vocês precisam resolver logo esse lado sexual dos vocês dois aí, mano. Nós ouvintes não estamos aguentando mais, não, cara. Aí, não tem, ou você cata o Mota, ou o Mota cata você, cara. Resolve logo isso aí, não tem, deixa eu te falar, velho. Não tem sexo, Carlos. Porque é 20 minutos de programa só vocês dois. Boa, velho. Aí, cara. É isso aí. É isso aí. É vocês dois aí. Ó, cara. Assuma de uma vez, Benjamin, já resolve essa parada aí. Ó, que eu posso falar pra você, cara, que eu não tenho culpa. O cara tem um tesão em mim, mas ele não tem coragem de assumir. Eu concordo. Então, ele vira um negócio agressivo. Eu não posso fazer nada. Se eu mostrar, Porque eu tô pegando no seu pé, mano. Ele ama. É, porque eu vou te falar. É enrustido, fala assim, entendeu? Se eu colocar no ar todas as coisas que ele falou no nosso grupo, pra mim, você entender, ia me dar razão. Entendeu? Não tem como, às vezes a gente acontece leva. Acontece no WhatsApp e fica no WhatsApp. Olha, viu? Olha, Domênico, você viu como ele tá com medo? Não tô com medo, põe, quer ver se você é macho. Eu coloco mesmo. Então põe. Ele não quer que coloque no ar as coisas que ele. Ele foi agressivo ontem no grupo do WhatsApp ou não? Foi. Em alguns momentos foi, eu acho. Em alguns? Eu não colocaria. Não fui só eu. Tem muito palavrão. É. Todo mundo. Eu tô me deliciando com o frango da KFC. E ofendendo e xingando todo mundo. Não, você. Deixa eu comer o frango. Amigão. Benjamin, mano e amigão. Tem uma notícia aqui, no o Oscar Ulisses tá publicando aqui, que o Marquinhos Gabriel, mano, tá fora. Ah, mas o Marquinhos Gabriel, pela bolinha que ele tá jogando também, velho. Tá com gripe. Nem fu nem fá, viu, velho? Oh, nesse time do Corinthians de hoje, Marquinhos Gabriel faz falta. Ah, mas vai entrar o Giovanni Augusto, vai dar na mesma, velho. Olha... Ô, amigão. Fala, mano. O time do Corinthians vai pra campo daqui a pouco, às 7h30 da noite, contra o Sport. O Corinthians ele precisa vencer essa partida hoje. Hoje mais do que nunca, cara, porque a rodada pro Corinthians ontem foi péssima. Quem tá à frente do Corinthians aí, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, todos eles venceram seus jogos. Então foi uma rodada teoricamente nula pro Corinthians. Ah, discordo. Eu acho que é nula. Rodada nula. Verdade, mano. Se houvesse um empate do Palmeiras ou então do Flamengo, pelo menos, você fala, não. Sabe, tipo, dá pra tirar uns pontinhos aí e subir pelo menos um pouco mais o Campeonato Brasileiro. A rodada pro Corinthians até agora foi nula, que eu discordo? Porque eu acho que o Corinthians não briga mais por título. Não, mas não é título, Benjamin, é não desgarra do jeito que o Corinthians será não... Será nula se o Corinthians ganhar. O Corinthians não... Quem não tem... anula, aí anula. Corinthians... Se perder é complicado. Não, por isso que eu tô falando, tem que ganhar agora mais do que nunca. O Corinthians não tem como buscar Atlético, Flamengo e Palmeiras, não tem. Mas a questão não é essa, Benjamin, tá muito próximo, não pode deixar esses três distanciados. Se o Corinthians hoje tropeça e o Santos ganha, o Santos passa o Corinthians. Então, mas peraí, a rodada ontem... Ontem, a rodada pro Corinthians não foi ruim. Porque, na minha opinião, o Corinthians briga pela última vaga. O Grêmio tomou de 4, perdeu. Hoje tem Santos e Inter. Se o Santos perde e o Corinthians ganha, a rodada pro Corinthians é muito boa. Boa, boa. Agora, lá em cima, Atlético, Flamengo e Palmeiras... Corinthians, gente, temos que ser sinceros. O Corinthians não vai buscar isso aí mas mais. Mas peraí. Eu não sei qual a opinião do ouvinte, eu gostaria que ele se manifestasse antes de eu concluir meu ponto de vista. Mas eu acho, Benjamin, que mesmo sabendo da limitação do time do Corinthians comparado com os rivais aqui, Palmeiras, Flamengo e Atlético, se o Corinthians mantém uma distância curta de pontos, qualquer tropeço do Atlético que já tropeçou no Campeonato Brasileiro, o Corinthians encosta e até passa. Como não? O que você acha, amigão? Impossível. Bom, mano, o Corinthians, cara, é o que vocês estão falando aí. Vai brigar pra ficar entre os quatro. Aí, viu? Porque pra mais alguma coisa não tem jeito, não. O time não tá bom, mano. Nós estamos, na verdade, mano, jogando aí na sorte, cara. Não, e mas é que tá. Os resultados estão nos ajudando, entendeu? Eu concordo com você. Mas porque... mesmo assim, o Corinthians limitado do jeito que tá, só ali engalfinhado no G4... E ali permanece até hoje. Não, sim, mas o Flamengo não tinha embalado, o Atlético Mineiro não estava embalado. Eu concordo. Na hora que Flamengo, Grêmio... Mas não pode Flamengo... deixar desgarrar, Benja. Tem que continuar correndo junto, mano, cara. Mano, já desgarrou. Tem que brigar pela quarta vaga. A briga agora, na minha opinião, é Corinthians, Grêmio e Santos. Também acho. Entendeu? É, briga pra quarta mesmo, mano. É, briga pra quarta vaga. Não tem jeito. Não, e só não complicou mais, porque o Grêmio e a Ponte Preta perderam, mano. E digo mais, e se o Corinthians pegar a quarta vaga, tem que comemorar igual o título esse ano, porque vai ser um semi-milagre, gente. Também agora eu queria fazer uma pergunta aí pra todo mundo aí. O que que tá acontecendo com os jogadores brasileiros, cara? Puto, parece que entra ano, sai ano, só entra perna de pau, cara. É. Ah, não é perna de pau, cara. Pelo amor de Deus. Ó, você não vê o cara dar um chute no gol. Por exemplo, vai chutar pro gol, se passa perto, beleza. Meu, os caras tão chutando lá na arquibancada, meu. Mas é que tá, amigão. Pelo amor de Deus, não tem tática, não tem toque de bola. Parece que a bola tá pegando fogo. Mas... Ah, meu, o que tá acontecendo com esse jogador brasileiro, cara? Não tão treinando? Parece que não tem treinamento, não, cara. A parece questão que o cara não é treinamento. Ruindade mesmo, velho. A questão aí já não é treinamento, a questão aí já entra na qualidade. Porque antigamente, cara, só saía do Brasil pra jogar no exterior, Europa ou qualquer outro mercado, jogador que fosse muito top. Jogador médio não saía. Hoje em dia, cara, até os cabeçudos estão indo embora. Então, só sobra aqui pro Brasil, cara. Aquele resto do resto do resto. É a raspa do tacho. É verdade. É a raspa do tacho. Mas, mano, verdade, mano. Olha, eu tô com 51 anos. Se eu bater uma bola de fora da área, pelo menos na trave vai bater. Mas os caras jogam naqui bancada. Pelo amor de Deus, meu. Vão me chamar de conservador, vão me chamar de ultrapassado e tudo mais. Eu não tô nem aí. A minha opinião, Domenico Gatto, é que deveria haver uma reforma, tá certo? Uma reforma nas leis do futebol brasileiro. Mas por exemplo, tá sério, eu sou a favor, Domenico Gatto, de só poder sair do Brasil um atleta acima dos 23 anos de idade. Você já falou mesmo. Eu sou a favor disso daí. Vão falar, mas isso daí é como se fosse uma ditadura, isso daí é escravidão. Chamem como vocês bem entenderem. A partir do momento que o cara quiser se profissionalizar para atuar pelo futebol brasileiro, ele só vai poder sair daqui do Brasil, tá certo? Por livre e espontânea vontade, a partir do momento que ele atingir 23 anos. Salvo quando o clube liberar. Falou, recebi uma baita proposta, o cara tem 20, eu acho que é interessante pra mim poder vender. Então, ó, governo, negócio é o seguinte, eu tô autorizando a venda do jogador porque eu entendo que é benéfico pra mim. Aí, beleza, o cara tem um aval do clube e ele pode abandonar o país aí pra jogar num outro mercado. A partir do momento que houver isso daí, Domenico Gatto, você preserva aqui joias. Porque o cara nem tem tempo de estourar no futebol brasileiro, o cara já tá sendo negociado com qualquer outro clube europeu. O Brasil hoje refém de uma situação, cara, que é irreversível. Aí vão falar, mas tem que adequar calendário, tem que fazer isso. Tem que fazer porra nenhuma. Nossa, adequar calendário, cara, é um absurdo que o Brasil vai continuar perdendo jogadores da forma como sempre perdeu. Gente, agora vem com seu discursinho legalista. Legalista? Vem com seu discursinho agora aí todo legalize. Eu achei agora por alguns momentos que eu tava em Cuba. Às vezes Cuba não tá tão errado então, assim. Não, o cara só sai de Cuba nado, velho. Gente, o cara quer proibir o moleque de ir embora. Não é proibir. Se ele quiser se profissionalizar, ele se profissionaliza fora do Brasil. Você acha que adaptar o calendário brasileiro e europeu é uma bobagem? Sendo que o mundo inteiro, o mundo, está adaptado ao mesmo calendário. Até o futebol sul-americano. O único país do mundo que anda do futebol de primeira linha, que anda na contramão de tudo, é o futebol brasileiro. Por isso que aí, no meio do campeonato, tem que falar, não, tem que esperar a janela agora pra ver vai perder que vai jogadores de qualquer forma. Sim, perde em dezembro e perde em junho, velho. Você não perde no meio do campeonato, gente. Claro que perde. Tá bom, então o futebol do mundo tá certo. Então deixa eu te refrescar a memória. O futebol do mundo tá errado, o brasileiro vamos refrescar tá certo. Vamos refrescar a sua memória. O Corinthians, ele perdeu jogadores aí em dezembro e em janeiro. China. Isso daí não importa, perdeu. Se você tivesse adequado o calendário, estaria no mesmo do meio do campeonato da mesma forma. É outro mercado. Estaria no meio do campeonato, Benjamin. Esse é um outro mercado. Mas a questão, o Brasil hoje não é refém só da Europa, Benjamin. Hoje o Brasil é refém da Arábia, é refém da China. Não é refém da Arábia. Acho que o Brasil era refém da Europa. Hoje o Brasil apareceu o mercado chinês. Gente, hoje o Brasil, ele é refém de qualquer outra grande potência. Mas olha... Qualquer outra grande. Eu concordo tanto com um quanto o outro. Não, mas você concorda mais comigo. Não fique só do muro, se posicione. Eu vou te posicionar. Você é a favor Mas vocês não deixam falar. Eles brigam entre eles, não deixam os outros. Posso acabar de concluir? Então, por que eu concordo com o Benjamin? Acho que o calendário teria que ser igual ao europeu. E concordo com o Mano. Você gosta de começar o campeonato num ano e terminar no outro? Mas, eu não gosto. Eu acho uma porcaria. Mas como o mundo é assim, teria que ser... Mas é opinião. Mas concordo com esse lance do jogador com menor de 23 anos. Não tem que sair mesmo. Não vou ler Desculpa, assim. Desculpa, Benjamin. Sabe por quê? O futebol, ele tá uma porcaria. Tá mesmo, o ouvinte sabe. Tá mesmo. Esses meninos nobres, ó, Gabriel do Santos, o Gabriel Jesus do Palmeiras, que são talentos aí legais que você vê em jogo, jogando, sabe? Vê os meninos batendo bola. Legal pra... Vai embora! Com 19 anos, ou seja, podia ficar mais 3 anos no time, presenteando os torcedores. Sabe o que vai acontecer? Não vão mais, vai embora. Sabe que vai acontecer? É legal isso? Sabe que vai, sabe que vai acontecer? Legal, sabe o que vai acontecer se você fizer essa atrocidade de proibir o cara ali? Não. Essa bobagem não, que o Marcão... Eu encabeço o projeto, não, é não tem problema pode nenhum. Pode encabeçar, o Fidelzinho. Não é bobagem. Eu encabeço o projeto, o Fidel, não tem problema sabe nenhum. Sabe o que vai acontecer? A base já não vai nem subir mais. Então vamos lá, Domênico. O time já, da base ele Domênico. Já vai embora. Mas já não acontece... Pode... Não, pera só, você não entendeu. Já acontece... Não pode sair. Menor de 23 não pode sair. Então, que base? Não, não, não, peraí. Mas, peraí, vamos lá. Mas já olha, acontece, quantos moleques vão direto lá pra fora jogar. Que a gente nem conhece? Olha, vamos fazer a concentração em Alcatraz. Vocês não, acho que vocês não entenderam o que ele falou. É normal, ele tá rindo, Domênico, ele tá zoando. Não, vocês não entenderam, vocês não entenderam. Mano, não vale nada, velho. Olha a cara desse moleque, velho. Não, eu e ele não estamos zoando, não. Não, ele não tá, não. Mas eu também não tô. Olha esse mano, velho. Olha aqui, o jogador, ele não pode, vocês não entenderam, ele não pode sair com menos de 23. Aí você fala, mas sai com 13. Não, não, vocês não entenderam. Faltou... Ele não pode sair com menos de 23. Mas menos. Mas faltou uma observação. Desde que ele nasce até 23, ele não pode jogar fora. Mas faltou uma observação que ele colocou aí. Não pode sair com menos de 23, a não ser que o clube queira. É claro que o clube vai querer. Não, às porque vezes é não. Claro que o clube vai querer. Não, não, às vezes não. Às vezes não. Porque hoje, muitas vezes o clube, quando vende o jogador, RG, ele responsabiliza a situação. Pega e fala, não, porque o cara pediu pra ir embora e quis ir embora. O negócio é o seguinte, a partir do momento que... Calma, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. O negócio é o seguinte, Domênico, só pra que não fiquem me chamando por aí de senhor feudal. Imagina, lógico que não. Vamos começar. Pode ser alguma. Vamos começar com esses rótulos ridículos. Domênico Gato, eu não proíbo o moleque de 12 anos de atuar fora do Brasil. Quer jogar fora do Brasil? Jogue. Mas não desfrute do futebol brasileiro, tá certo? Não se profissionalize aqui. Quer jogar no Barcelona com 12 anos? Peça pra tua mãe um intercâmbio com 10. Você vai lá, faz peneira. Se passar, você fica. Sai antes. Mas é que tá, Domênico. Eu acho que é um absurdo o clube... Perdão. Nossa, que você pigarreou no meu braço. Nossa, que não, não nojo, velho. Ô, meu, arrumou um álcool gel, velho. Olha, nossa, vou falar um negócio, mano. Deixa o mano falar. Que nojo. Tá, olha, uma meleca, velho. Vocês estão deixando, mano. Ele não deixa ele falar isso. É que ele não quer perder tempo respirando. Fala, não, mano. O negócio é o seguinte, é porque o Benjamin não deixa. Ah, eu? É, você. Você pigarreia no meu braço e eu não deixo. O negócio é o seguinte, Domênico. Eu acho um absurdo um clube investir aí numa peneira. Tá certo? Em 1.500 meninos. 1.500 moleques. Aí sai um ou dois. Não, você tira cinco ali, que pode ter talvez aí um potencial pra virar um grande jogador. E você vai conseguir talvez esses cinco, dois, com potencial de venda pra recuperar o investimento que você fez em 1.500. Tá. Chega lá, Domênico Gato. O clube, ele não pode fazer um contrato profissional com o moleque. Porque o moleque tem 11 anos. Não pode. Não. O moleque tem 11, 12, 13 anos. Não, não pode fazer o contrato porque a legislação não permite. Mas aí o empresário, sabe o que ele faz? Vai lá. Onde você mora, moleque? Ah, eu moro naquela comunidade. Pô, velho, tá vendo, mano? Pô, tem dois corpos aqui na frente do bar. Tá vendo aquele carro que pegou fogo? É muito triste essa história, hein? Tá vendo? Aquilo ali é carro roubado. Ó, ontem à noite, mano, os caras puseram fogo em dois ônibus aqui na frente da tua casa porque os moradores estão protestando a respeito de não sei o quê. Aí o moleque fala, pô, é mesmo, hein? Fala, então, quer tirar tua família dessa vida aqui, mano? Você tá vivendo uma vida precária? Quer comprar aquela casa ali? Você gostou daquela casa? Pô, gostei. Tá vendo aquele carro preto bonito na garagem? Pô, tô vendo. Pode ser do teu pai, aquela casa e aquele carro. Você quer? Quero. Faça o quê? O cara fala, tá vendo esse papel aqui? Você assina. Esse papel chama-se procuração. Eu vou defender seus interesses, porque, ó, eu tô tirando de uma vida humilde, tô te dando uma vida de qualidade. Certo. Tá certo? Certo. Mas que o clube não pode fazer, o clube não pode, mas o empresário pode. Ah, aí chega lá o empresário, entendi, todo dondoco, Domênico Gato. É verdade. Tira lá o pai e a mãe do moleque de uma vida humilde, certo, dá uma condição de vida melhor, com carro na garagem lá, fala, ó, leva teu filho nesse carrão pro treino. Que, ó, eu tô te dando porque eu tô cuidando do interesse do teu filho agora. Acelera o monólogo, mano. Não é monólogo, RG. É uma situação pertinente. Então, o clube que investiu aí em 1.500 moleques pra tirar 5, Domênico Gato, perdeu esse moleque aí pro empresário. Aí, na hora dele fazer um contrato profissional, o empresário chega com uma faca, igual aquela do Jason, do filme de terror. Certo. Põe na garganta do presidente do clube, pega e fala, então, se você não me der o que eu quero, que é X, eu tô tirando o moleque e tô levando pra outro lugar. Acabou. É uma história muito triste, muito, é verdade. Dodô, é isso, Paquito. Tem toda a razão. E quando o clube... Mano, tem toda a razão. Toda, incrível. Obrigado. Tem toda a razão. É o Brasil, toda. É isso. O cara fala umas bobagens dessas. Ô, Vinte, concorda. Ah, bobagem não. E aí, pergunta pro Ailton. E aí, como é que funciona? Pera aí, como é que funciona? O cara chega no clube, o clube, amanhã é dia 5, tem 7 pau de folha salarial pro cara pagar o departamento de futebol, aí ele olha no extrato, não tem dinheiro, ele liga no banco, o banco não empresta mais pra ele. Aí ele liga pro empresário lá, Zezinho, preciso de 7 pau aí pra amanhã, você me arruma? O Zezinho fala, tá na conta do clube. Eu te pago quando? Eu te pago dia 20 do mês que vem. Dia 19, o cara liga pro empresário e fala, Zezinho, ferrou, velho, não tenho. O que, que a gente faz? Ah, passa lá na base, escolhe o que você quer. Tá bom? Olha, eu vou te dar 40% do Joaquinzinho, que é craque, mas... O dirigente se beneficia. Que a Lei Pelé muito precisa ter ajustes. Tem que a Lei ter. Pelé, óbvio que tem que ter, isso eu não sou contra. Agora, você querer prender, algemar e botar tornozeleira eletrônica... Não, não, não, não, isso é uma atrocidade, gente. Pra que essa música, olha, Domênico? Porque sabe o que é? Foi uma história que eu mano com o que tô agora é muito quase triste. Chorando. Obrigado. Muito triste. Muito verdade. É verdade. É a vida como ela é. Por isso que eu vejo os caras voltando nesses caras que a gente ouve na TV. O Benjamin não deixa, pô. Fala, pô. Fala, tá vendo? Ô, momento. Você é esdrúxulo, hein, velho? Você tá ao vivo no ar. Olha o palavreado, velho. Mano, depois é dessa rádio novela do mano com o Benjamin aí. Tá difícil, hein? É, o Benjamin. Mas vamos lá. É o Benjamin, é. Gente, peraí. É momento sem parar. Vamos lá, fala. O que tá acontecendo também, pra finalizar aí, porque é momento sem parar. Vamos finalizar, vai. Então, o pessoal precisa, assim, não sei se tem algum jogador de futebol que escuta o nosso programa aí. Tem. Mas tem, na minha rua, Domênico, quando eu era moleque, tinha uma briga na rua lá, porque a gente queria a rua pra jogar bola, né? Certo. A gente aproveitava as luzes aí dos postes lá pra jogar bola à noite, né? Certo. E hoje em dia, Domênico, você não vê mais isso, cara. Não vê mais a molecada na rua jogando bola. Não tem. Então, o que que tá acontecendo? Eles estão perdendo Pokémon. Interesse, Domênico. Tudo jogando videogame, velho. Não, não é isso não, Benjamin. É que a sacanagem no futebol tá tão grande. Você que fala. E o pessoal com a molecada não tá se interessando por isso, não. É. Eu tenho meus filhos, eu tenho um casal, um menino, o Rafael e a Raíssa. Um beijo pros dois. Nossa. Mas eles não se interessam por futebol, não. Porque eles veem essa sacanagem que acontece num país. Do pessoal só jogar por dinheiro e não pela honra à camisa, eles desinteressam. Então o pessoal precisa mais honrar mais a camisa e deixar o dinheiro um pouco assim de lado, né? Porque não tem jeito, cara. Daqui uns dias você vai ver, não vai ter mais torcedor, não, cara. Gente, não jogador ter, de futebol, histórias cara. Muito o cara é uma profissão, hoje. O cara tem que ganhar o dele também, velho. Então tá bom. Precisa parar com esse blá blá blá. Aqui, ah, jogador de futebol ganha. Então tá bom. Oh, todo mundo quer ganhar dinheiro, velho. Ailton, um abraço. Ailton. Você quer mandar um abraço pra alguém? É momento sem parar, aí. Velho. Ah, blá, sem parar. Blá, blá, blá, blá. Deixa eu mandar uns dois abraços aí. Vai. Dá 27 minutos. Queria mandar um abraço aí pro Leandro e pro Milton lá do SEASA, que eu trabalho lá no SEASA lá. Tá bom. Queria mandar um abraço garoto. Pra todo mundo beleza. De lá. Tá bom. Beleza? Obrigado, Ailton. Eu ligo o rádio. Fica com Deus todo mundo aí, beleza? Obrigado, um abraço. Obrigado, irmão. Os caras criticam nego que quer ganhar dinheiro jogador de futebol. O cara trabalha na empresa lá, o cara oferece 5 vezes mais, o cara nem pergunta, ele vai momento embora. Momento sem parar, agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida, é a pulseira VIP do seu carro, segundo ouvinte no ar. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? Opa! A mesma coisa que fazemos todas as noites. Nossa música. Vamos tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro, o Pink e o cérebro, um é o gênio e o outro é o imbecil. Alô? Mas pera, essa música foi nossa música? Quem? O que é essa música? O quê? Eu e o Claudinho. O Bob fez o videoclipe. Claudinho, o quê? O Bob fez o videoclipe. Tem nada a ver o Mota com isso aí. Alô? Não, quase alô, não. Alô, consegui baralho. Truco! Sou contra isso aí. É, quem fala? É o Altair Domênico, o gato, o mais imparcial de todos. Era qual que era o nome do outro aqui? Ailton. Ora, parece bom. Agora é o Altair. Altair. É nome de cantor, né? Não tinha um cantor sim. Altair? Nome de jogador de futebol da época Altair de 50, José. Altemar Dutra. Não. Altair José. Altair José, Chucro. E quantos anos? Altair. É 31, Domênico. E o nome completo? É Altair Rocha Teixeira. Rocha Teixeira. Rocha, Domênico. Rocha. Rocha. É 3.1 hoje, RG. O que você acha hoje? Hoje não, mas hoje ontem o mano arrumou uma confusão desgraçada. Por quê? Outra, RG? O que foi? Tava lá no cinema e, porra, e não parava de falar desse jeito dele. Aí o cara gritou lá, alta aí, porra! Sensacional! Alta aí, porra! Ó, não tem nada pior no cinema do que aqueles caras que querem discutir a relação. Às vezes o na namorado, hora do filme. O namorado no cinema, entra mano. Com a namorada, ou então o marido entra com a mulher e começa a ter uma DR ali, cara. E o telefone? O celular tocando. E aí não dá. Cara que esquece a não, telefone não é mó, o cara começa a brigar do meu lado, velho. Acender celular, pô. Ô, Altair, e o bairro, qual é? O bairro quer ver se eu dou uma festa aí. É só não inventar, é só não inventar. O GPP é a rede da rádio tá legal. Tem dois, eu quero saber se você é bom, né? Tem dois, já falou que tem dois, deu dica. Vai, quer ver, Benjamin, se é bom. Vamos ver se a rede tá ligada. Você vai ter que falar os dois, porque se tem dois, tem que falar os dois. Vilela, a internet tá ligada. Não, é Jardim Vila Carrão. Vila Carrão. Presta atenção. Não é Vila Carrão. Ele falou. Não é Jardim Vila Carrão. Isso, Jardim Vila Carrão. É diferente. É diferente. É totalmente diferente. Porque se fosse Vila Carrão, por exemplo. É Zona Leste. Vila Carrão. O Dom é bom mesmo, viu? O Dom é parceiro pra caramba. É, o senhor falou, tá aí o segundo, qual é o outro? O Dom é um cara tão bom que ele participava de um programa junto com o Milton Neves, que é um cara chato pra caramba e sobreviveu até hoje. Sobrevive contra o Mota, velho. Putz, a vida. Volta aí o time. O time é Corinthians, Domênico. Coringão, mano. Você tem algum recado pro Mota? O Mota hoje não tá no dia legal e todo mundo ouvindo. Eu tenho. Senta e pedala, Mota, chupa. Caramba, rapaz. Traz o pai aí. O pai não. O pai morreu, Mota. O pai morreu já. Já morreu. Ah, então só o osso. Não! Mas aí não, aí não. Mas foi aí, baixaria. Segue o jogo, sem falar. Depois você fala que os caras pegam pesado, tá vendo? Mas pelo menos eu tenho atestado de óbito do meu pai que morreu. O Mota não tem nada, nem documento nenhum, viu? É verdade. A história do Mota é um papel em branco, velho. Ele tem a ossada do pai ainda, e você? É. Mané. Ô, amigão! Não fala isso! Ele não tem! Esse retardado se mano, velho! Ele guardou a alçada do seu pai? Acho que num saco, mano, no guarda-roupa. Ô, amigão! Não. É. O Corinthians daqui a pouco pega o Sport aqui na Arena Corinthians. Coringão precisa vencer hoje, hein, mano? E mais um desfalque. O Marquinhos Gabriel não joga, vai entrar o Giovanni Augusto no lugar dele. Tá louco, viu? O Corinthians já tá indo pelas beiradas, que esses caras, perna de pau ainda, tá embaçando, viu, mano? Pô, o bagulho tá osso, hein, mano? O que tem, já tá ralando no bico. Agora, aí os que é mais ou menos, porque ultimamente também o Marquinhos Gabriel tem chutado no balde, viu, meu? Por isso que eu falo aqui, amigão, se chegar entre os quatro, pô, tem que comemorar igual um título esse ano. Não, mas aqui tem camisa, velho. O Corinthians tem mais camisa do que qualquer um que tá na frente dele hoje no campeonato. Eu acho que é. Tem mais camisa que o Atlético, o Flamengo, o Palmeiras, acho que tem. Tem o Pato. Não, isso é A camisa do Coringão arrasta mesmo. Tem arrastão sempre tem camisa do Corinthians. Arrasta mesmo. Fanfarronice pra tudo quanto é lado. Fanfarronice nada, o bagulho é louco, mano. Você tá louco. E digo mais, cara. Eu nunca ouvi tanta fanfarronice que nem hoje. Ó, a Libertadores, ela depende do Corinthians, cara, pro ano que vem. O último time sul-americano que foi pra lá, não tô falando brasileiro, não. O último time sul-americano que foi pro Mundial e não passou vergonha foi o Corinthians. Então, a América do Sul merece ter a sua dignidade restaurada, velho. O Corinthians pode fazer isso ano que vem. Isso é verdade. Eu vi esse ano. Momento fanfarrão! Nossa, eu quero só ver, Domênico Gato. O timezinho lá da Colômbia, lá, mano. Quem é o... timezinho lá da Colômbia. Nacional de Medellín. No final do ano no Japão, velho. Vai ser pior do que o Santos. É o time do Pablo Escobar, velho. Vai pegar o Barça, né? É louco. Não, às vezes não. Não é o Barça, é o Barça? Não. É o Barça que foi ganhar. Não, o Barça não, o Real Madrid. Real Madrid levou, mano. Quero ver o Cristiano Ronaldo pegando aqueles caras lá, velho. Nossa. Não vai acontecer nada. E o time desmanchou, né, mano? Desmanchou. Mas, ô, amigão, com relação ao Corinthians... Desculpa, você falou um negócio que eu lembrei que eu queria falar faz tempo, esqueci. Me agradeço, então. Pô, obrigado, mano. De nada. Estamos juntos sempre, né? Capão, hein, velho? Vai demorar muito tempo pra um clube brasileiro voltar a ser campeão mundial. Putz, porque eu também tô achando, nunca. Né? Brasileiro nunca... ou sul-americano? Pode ser sul-americano. Pode ser sul-americano. Da gênero sul-americano, pode ser. Ó, não tem mais. A disparidade é tão grande, mas tão grande. É verdade. Que hoje, eu vou te falar, ser campeão da Libertadores, lindo, maravilhoso, título. Mas não sonhe com o Japão, cara. É difícil. É hoje, lucro. Hoje, qualquer time, qualquer um, pegar Barcelona, Real Madrid, Bayern, Manchester City, Bayern de Munique, Manchester United... Paris Saint-Germain. Gente, Paris Saint-Germain não sei. Isso. Paris Saint-Germain não vai ser campeão mundial nunca. Por que não? Porque pode é ruim. Ser. Não, na Champions é difícil chegar, né? Isso aí, tá, pode ser. Forte. Não tem mais como ganhar. Não tem, gente. Por mais que um jogo só, pode acontecer. Eu ainda pago pra ver um Corinthians e Real lá, velho. Eu pago pra ver... Mano, posso falar? Em cima disso que o Benjamin tá falando... pode até rolar fiasco, cara. Você chegar lá e tomar 5-6 ainda. Nossa, que pedrada que você deu no Santos agora, hein? O Real Madrid numa final, foi, mano. A camisa do Real não passa nem perto. Aqui é Corinthians, por você. Nem acho, velho. Meu Deus do céu. A camisa do Real não passa nem perto. Eu queria ver, velho. Eu queria ver o confronto. Ai, meu Deus. Christian contra Cristiano Ronaldo. Eu queria ver se ele é tudo isso mesmo. Nossa. Ô, amigão. Queria ver se ele é tudo isso mesmo. O Corinthians, ele tá agora na quarta posição do Campeonato Brasileiro. E eu disse aqui que o Corinthians precisa vencer esse jogo pra chegar nos 40 pontos. E continuar próximos ali, talvez, do Atlético Mineiro e do Flamengo. O Ben já acha que o time do Corinthians aqui, se almejar alguma coisa aqui muito próximo do G4, onde se encontra hoje, já tá de bom tamanho. Eu ainda acho que se bobear aqui, ou o Atlético Mineiro tropeçar, ou o Flamengo tropeçar, que o Corinthians ainda consegue chegar. Não, porque é verdade, o Campeonato Brasileiro tá muito nivelado. O que você pensa a respeito disso? Eu concordo. Futebol hoje é muito imprevisível. Futebol é uma coisa que você não pode dar uma certeza. Vai que daqui pra frente o Atlético começa a tropeçar, o próprio o Flamengo começa a tropeçar e o Corinthians vai pra frente, é capaz de chegar lá sim. Futebol é aquela coisa imprevisível. Gente. É. Quem diria que o Flamengo tá aí na frente está. Não tô falando que é capaz de fazer isso, Benjamin. Campeonato mas, de pontos corridos. O futebol não é uma certeza, o futebol é uma constante que ninguém garante. O campeonato de pontos corridos, você pode ter uma surpresa um jogo ou outro. Não tem. Ó, não tem surpresa. Ó, há dois meses que a gente tá falando aqui, Flamengo, Palmeiras. Ó, o Atlético, até o Atlético quando tava lá embaixo, todo mundo falava: calma, que na hora que esse time se acertar, vai brigar pelo título. Tá aí. Campeonato de pontos corridos não tem surpresa no final. E o Atlético não tem surpresa. Mas peraí, mas esses três estão aí. Na frente e não foi campeão, Benjamin. Gente, o Palmeiras pode acho perder que aquele um ano ponto. Foi atípico mesmo. O Palmeiras pode perder um ponto, um jogo. Vai perder. O Flamengo vai perder. Vai, lógico que vai perder. Não consegue até o final. Não vão ganhar todos. Mas não dá pra buscar. O Corinthians não tem time pra buscar. O Grêmio não tem time pra buscar. Você acha que o Grêmio tem ainda? Não tem. O Santos. Não, pra buscar não, não título, mas. Não, pra buscar o título não tem mais. Eu tô falando que nenhum Corinthians, nem o Santos? Pra mim não tem mais. Eu acho vocês que acham? Depende do jogo de pra mim, o Santos, aquele jogo contra o Figueirense, pra mim foi mesmo? A pedra no Santos. Não, ontem foi a pedra no Grêmio. Olha, ainda o Benjamin, em cima disso que o Benjamin tá falando. Eu ainda acho. Dos três, Corinthians, Santos e Grêmio. Dos últimos 5 jogos, os 3 só ganham 2 jogos, Domênico. Então, mas eu acho que desses 3... Não pode ganhar só 2 jogos. Corinthians, Santos e Grêmio, eu acho que o melhor dos 3 é o Santos. Também acho. Eu acho que o Santos define hoje. É, mas aí pega hoje, o Figueirense na Vila Belmiro. Mas é aquele melhor, pouquinho melhor, né? Também não Santos é. Esse, mas Santos esse que perdeu do América Mineiro, Santos esse que perdeu do Figueirense em casa. Mas é que tá, esse tipo de jogo, Domênico Gato, lá na Santos frente faz falta, velho. Times grandes, então, grandes times. Mas, Domênico, esse jogo contra o América Mineiro, esse jogo contra o Figueirense, é por isso que o Grêmio e o Corinthians e o Santos estão num patamar abaixo, porque perderam os pontos de time. Mano, o Grêmio perdeu, dá uma olhada. Não perdeu muito, não. Mano, se você pegar a tabela aí do Santos aqui pra frente do campeonato, tá acontecendo exatamente que o Mano tá falando, já tá em questão de futebol, a tabela que o Santos tem até o final é melhor do que a dos outros dois, então é capaz do Santos talvez ter a chance do título sim. Mas, Domênico, também não, viu? É só com relação aí ao que você disse do Corinthians perder pontos aí pra time pequeno. Ah, mas ó, Único ponto aí, ou os únicos pontos que o Corinthians perdeu pra time pequeno, cara, foi contra o Figueirense na Arena. Porque se você pegar os outros resultados do Corinthians, que o Corinthians empatou, jogando em casa, porque o Corinthians não perde em casa. Mas, ó, é que no Pacaembu, aquele jogo contra o Cruzeiro, não foi na Arena, mas foi no Pacaembu, o Corinthians acabou empatando, né? Mas é o Cruzeiro. Aquele empate contra o São Paulo, é contra o São Paulo, é um clássico. O único jogo que você pode lamentar de falar, pô, o Corinthians aí tropeçou e tropeçou bonito, foi contra o Figueirense, velho. Então, mano, esse tropeço daria ao Corinthians 39 pontos. Uma vitória hoje quanto queria? 42. Você entendeu ou não? Não, sim. Então, por isso que eu falo que dá pra caminhar próximo. E outra, mano, dos últimos 5 jogos de Corinthians, Santos e Grêmio, os 3 só ganharam 4 pontos de 15. Cara. Aí você vê. Os 3 ganharam só 4 pontos de 15. O Grêmio, cara, o Grêmio empatou com o América Mineiro, Santa Cruz. Perdeu pra Vitória em casa, apesar que esse foi um roubo. Mas no campeonato de pontos corridos. Acabou, cara. Esses os pontos que você não pode. É isso aí. Que lá em cima vai brigar. Por isso que eu continuo falando que os 3 não chegam. Não chega. Três vão brigar pelo G4. Vamos lá. Eles interferem, mas quando você tem uma pontuação muito próxima, Benjamin, isso. Aí é que tá. Você tem fôlego e pode recuperar. Tudo bem, concordo. Agora, quando você distancia. Aí então, é um abraço. Tudo bem, eu vou concordar. Tudo bem. Eu vou concordar com você. Pontuação. Aí entra time, elenco. Sim. O Atlético Mineiro ontem jogou desfalcado pra caramba. E o Flamengo estão voando e estão muito acima de Corinthians, de Grêmio e de Santos. Não estou discordando. O Atlético Mineiro ontem jogou desfalcado. Embora tivesse o Robinho e o Fred. A zaga jogou desfalcado, velho. Altair, você quer mandar abraço, Altair? Manda aí. Quero mandar sim, quero mandar um abraço para os meninos do trabalho lá do laboratório, lá do Sema, o Maicon, meu parceirão, meu chefe Toninho, que é um paizão. Então tá bom. E mandar um salve pra você, Dona. Você é um cara fantástico. É um DJ fantástico. E o Dom, que eu vejo lá no Fox Esporte, o cara é sensacional também. Muito obrigado, amigo. Legal, obrigado, Altair. E o Merchan, valeu, Geraldo. Manda. Merchan. Então, só abusando, me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou kit exclusivo do desodorante Xtreme. Boa. É, Black & Deck Dutra Máquina, a jogada certa quando o assunto é ferramentas. Concorre no final do programa aquela mochila bonita da Dutra Máquinas. Tá, e a nova patrocinadora, tem nada pra nós aí não? Não, acabou. KFC, não tem. Tem pra nós aqui, velho. Tá comendo, quer um pedaço? Não, eu vou guardar o pedaço de frango que você pega amanhã aqui. Ó, se você é verdade, mano. Aí, ô... Oi, tá bom. Ô, Domênio, Dolivre pra dar KFC pra nós aí, pô. Dolivre. KFC. É o delivery, Domênio. Não, não tem, ainda não tem essa promoção. Não tem essa promoção. Letrando Dolivre. Mas vou deixar uma tirinha de peito de frango aqui junto com seus prêmios, velho. Você come amanhã. Um abraço, vocês são demais, eles estão pagando isso pra caramba. Obrigado, viu, irmão? Este é o Momento Sem Parar. Que funciona com um único adesivo, hein? É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, terceira. Alô? Alô? Quem fala? Daniel. Ô, Daniel, tudo bom? Daniel. Tudo ótimo agora. Não acredito, eu consegui baralho. Uhul! Daniel do quê? Daniel Carambaltazar. Carambaltazar. Lembra da música, RG? Não acredito, velho. Cacete, velho. E quantos anos você tem, ô, Daniel? 33. Mas, ô, Daniel, é a primeira vez que você liga? A primeira vez. Então... Eu não acredito, velho. Não, mas peraí, que... Daniel. Você não pode hoje participar. Hoje é só ouvinte que já ligou várias vezes. Não faz isso comigo, não. É verdade. Deus, quinta-feira só pode ligar quem já ligou. Você não tem um dia inteiro. Amada Tereza, fica um bom. Quer mandar um abraço pra alguém? É o anjinho. Do celular, hein, é mentira, Daniel. Calma, Daniel. Bicho, ele tá em cima da esteira, velho. Tá correndo. Ô, RG. Só um minuto. Calma, Daniel, calma. Respira. Eu vou poder ir no estádio, no jogo de São Paulo, domingo? Daniel, espera. Calma, Daniel. Respira. Calma. Segura a onda, pera. É que acabou minha bateria, eu tô com medo de acabar a bateria. Não tem jogo de São Paulo. Não tem. Calma. E se for São Paulo, a gente já chupa agora. Deram uma pau em vocês, então chupa. Não tô brincando. Chuparam ontem. RG, não é chupa? Chupa. Vai chorar na cama roubado. Que o travesseiro é legal. RG. Quer que você é um cara gente boa. Roubado é mais legal também de vocês. Vocês também merecem ir pro limbo. Ô, RG, dane-se. Quer falar que é roubado? Quero que se dane. RG. Alô? 33, eu não vou falar que é idade de Cristo, né? Nem eu que é idade do meu. Mas como é que fica? Pera, Daniel! RG, é 3.3, o rapaz tem, tá todo eufórico, RG. Não consigo falar aqui. Ele já falou. Fala demais. Ele já falou. O que ele falou, RG? Eu não ouvi. Dani é São Paulino. Ah! Trocadilho! Nota 10! Não acredito nisso. Já falou isso 500 vezes. E ele continua, velho. Qual que é o bairro, Daniel? O cara gosta da gente, velho. Opa. Qual que é o bairro, Daniel? Vai ser pro Benjamin. Benjamin, esse é bom, hein, Benjamin? Vai. Jardim Santa Cruz. Santa Cruz. Pô, mas sabe... Vem cá, sabe Pinta e Nina? Santa Cruz, Pinta e Nina? Sabe quantos Jardins Santa Cruz tem? Eu não tenho a menor ideia. Na cidade de São Paulo? Não tenho a menor ideia. Oi? Eu não tenho. Tem um na Zona Norte? Tem um na Zona Norte ali perto do Jardim Peri. Não. Esse é um que é o mais famoso. Pega o camelo. Vai. Dá mais um Google aí, Bapa. Não, o camelo é... Tenta mais uma vez aí, Benjamin. Eu acredito que você consiga. Vai, pega o camelo, porra. Não é na Zona Norte? Não. Ai. Mas tem lá. Mais uma tentativa, Benjamin? Não, não, porque o que eu conheço é ali, Zona Norte. Vai para BC, você não sabe. Quilômetro 13 da Anchieta, quilômetro 12 da Anchieta. Então você não sabe, chuta BC, velho. Não, isso é lá perto de Sacomã. Exatamente. É perto, eu vou falar. Perto ali dos Três Tombos. É perto da Vila Real. Não. Não? Não. É, mas é Zona Sul, galera. Ah, então, é, se não é, se não é, é Real, é Cruzeiro. Eu fazer em cima de mim. É, perto, sim, senhor. Rui Ramos. Se não é Real, eu, é Cruzeiro. Eu é olhei no, Ramos. Eu sou, Ramos, eu olhei no Google e tá lá e dane-se. Qual é o time? Ó? Ah, você torce, pô. Não tô lendo. Tricolor. Tricolor. E aí, Tricolor? Ai. Hoje, ontem tivemos boas notícias, peraí. O Gustavo. Você é São Paulino? Não, o Domênico tá falando. Sou eu, idiota. Oi. Então, ontem tivemos boas notícias, né? O Gustavo saiu. Agora dizem, né? Dizem que o Marco Aurélio Cunha vai ser convidado. Marco Aurélio Cunha que já deu, falou em entrevista, falando que não foi convidado. Não o chamaram, que ele tem que pensar. Quem decide a vida dele é o Marco Polo Del Nero, né? Essa entrevista que você leu é de que horas? Porque parece que tem uma recente aí. Tem notícia aí dando que ele aceitou. Alguns dizem que aceitou, mas ele não falou isso. Posso falar um minutinho? Ele não aceitou. Pode falar. Pode. Chora aí. Ontem eu ouvi aí na Rede Globo lá que eles estavam falando que tava tudo certo, né? E eu assim, acho um cara bom, mas acho que não sei se é a hora. Como disse mesmo, tem a eleição ano que vem, aí complica, né? Puta, eu concordo plenamente com você. O Marco Aleucu vai fazer um... E outra coisa, eu acho que não basta ele só, né? Tem outras pessoas ali que atrapalham muito São Paulo, né? Infelizmente, eu acho que ele não vai resolver todos os problemas, né? É, vai ser um caso de emergência que eu não sei se vai ter solução. Juro, né, porque... que eu traria o Muricy. Então, mas o Muricy você é querer, falou do Muricy, mas será que... Muricy pra quê? Não pra treinador. Ele vai conseguir? Acho que vai. Não, porque assim, a política é muito ruim lá, certo? Mas então... o Leco nunca gostou do Muricy. Exatamente, né? Exatamente. Não, olha, todas as vezes que eu perguntei pro Leco e perguntei para como... Você acha que esse cara não fala a verdade, velho? E o Muricy também não fala a verdade? Pô, mas o Muricy vai entregar, o cara era funcionário do São Paulo. Gente, então tá bom, então a gente não pode... Então não vou, sabe o que a gente faz? Mas a maioria das coisas a gente acredita. Sabe quantas vezes um cara falou pra você, beija, não é verdade, no outro dia o cara é apresentado. A partir do momento... Quantas vezes? A partir do momento que uma pessoa fala uma coisa pra mim... A maioria esconde, então a gente, dá um jeito. Então sabe o que a gente faz? A gente não pode dar notícia. Ué, mas eu posso contestar, não posso? Não, mas você não pode acreditar em ninguém. Eu não acredito. Uma vez eu perguntei pro Muricy, o Muricy falou não. Semana passada o Muricy... Em todos esses caras. Gente, a primeira sensação que eu tenho quando eu pergunto uma coisa pra uma pessoa é acreditar. Mas, se a pessoa mente, é outra história. Independente de você discutir relacionamento, o Benja, eu penso que o perfil do Muricy pra enquadrar como diretor, eu acho que não é a praia dele. Muricy entraria, serviria de para-raio, a torcida calmaria, haveria um clima de esperança. Entendeu? Na hora de dar uma entrevista, poupa o Ricardo Gomes, mas que é o cara que até numa entrevista o Ricardo Gomes ainda tá. É um pouco complicado. Põe o Muricy pra dar entrevista, põe o Muricy pra. Mas, Benja, o Muricy pra hoje. É um momento. Mas ele é mais pra posição do Pintado do que pra a posição do Gustavo. É uma posição seguinte: é o momento de você ter um para-raio, até porque o São Paulo não tem tempo mais pra fazer mais nada. Agora é tentar consertar internamente e acalmar a torcida. Porque não tem o que contratar, não tem o que fazer. Ó, um dos problemas do São Paulo é que o Ataíde tá lá até hoje, velho. Ele que tá tratando agora da contratação do Data. Vai fazer o quê? Então, esse cara, pelo amor de Deus. Quer dizer, então não mudou nada. Até não muda nada, velho. Tem que tirar o Leco. Acorda, velho. Se o Dátulo abaixar a pedida, se o Dátulo diminuir o valor da pedida, ele vem pro São Paulo. Mas ele já tinha diminuído. Ele já tinha diminuído. Quem diminuiu? Ele falou. O salário, não. Não, já tinha. Ele já tinha aceito tudo. O Gustavo que não queria o Dátulo. Bom, falava isso. Então tá bom. Ô, Daniel. Abraço, Daniel. Quer mandar abraço pra quem, meu velho? O cara nem falou. Eu quero mandar um beijo pra minha esposa. Sem parar. O Benja não sabe. Alô? Oi. Fala aí, Daniel. Tá caindo a ligação dele também. Oi. Manda abraço. Pode mandar abraço. Fala, Daniel. Oi. Alô? Manda abraço, velho. Eu quero mandar um abraço pra minha esposa, que ontem fizeram 3 anos de casado. Opa! Boa, garoto. Esse foi o maior presente, hein? Boa. Carca fumou hoje, velho. Boa. E deixa eu te falar. Copa não vai ter mesmo torcida de estádio 97? Não, domingo? Não vai. Torneio? Não. Que torneio esse? Torcida. Não sei nem que torcida. Ah. Torcida. Não vai ter. Não vai ter. Puts, e eu quero fazer aquela semana Bolzano. É até melhor ser ruim, mano. Vai ficar vai, chateado. Ô, amigão, você precisa falar a frase, cara. A frase mágica. Não dá. É, Bolzano... Ajuda ele aí, mano. Vai. Nerd. Vai ficar chateado. Ó, só Bolzano me garante. Só Bolzano me garante. Fala o resto, velho. Parece uma Brasília velha, cara. Só pega no tranco. Três. É porque eu tô correndo aqui. É. Então para de correr. Para de correr e fala. Só Bolzano me garante três. Não, só Bolzano me garante. Nossa, até esqueci, meu. Então tchau, velho. Um abraço. Ajuda ele, mano. Não. Valeu. Ô, Mota. Agora vou te falar. Só Bolzano me garante três vezes mais proteção e diversão, porra. Só Bolzano me garante três vezes mais proteção e diversão. Você falou correndo aí, que é isso? Fala. Só Bolzano me garante três vezes mais proteção e. E? Diversão. Aê, boa. É o kit top do desodorante Extreme, mano. Pra então você tá parar bom. De transpirar e feder, tá bom? Falou, Daniel. Tchau, um abraço. Daniel. Obrigado. Valeu. Muito apavorado. Valeu. Tudo de bom? Olha só, mudando um pouquinho de assunto, nesse final de semana, inclusive, né? Eu troquei as caixinhas lá que eu tinha no meu carro, mano, pelo novo adesivo do Sem Parar. Legal, boa, né? Ficou legal, hein? E eu continuo com toda aquela comodidade, tranquilidade que o Sem Parar já tem, mas agora meu carro tá mais lindo, tá mais bacana, tá mais legal. Bonito, um né? Adesivinho discreto ali, né? Rapaz, ficou legal, viu? E, ó, esse pessoal do Sem Parar mandou muito bem, viu, mano? Agora, com o único adesivo, eu passo por pedágios, passo nos estacionamentos, sem ter que ficar me preocupando com moedinha, nem com fala. Tickets, aquelas coisas chatas, né? E ainda eu vou falar uma coisa pra você, o mais legal ainda, e o RG adora fazer isso aí, eu abasteço o meu carro sem ter que descer do carro. É legal. É show de bola, cara. É legal. E sabe o que é melhor ainda? Olha, vem tudo numa conta só, né, RG? Em até 30 dias. E sabe como é que você faz pra tocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? É fácil. Vai lá no seu celular agora, baixa o app do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Aí sim. Você também pode encontrar no site semparar.com.br, viu? É, isso é o Sem Parar moderno. Tá sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente, né? Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 na Energia 97, agora com um novo patrocinador, mano. Vamos falar de KFC, mano. Opa, que legal. Opa, é isso aí. Bem-vindos aí, o pessoal do KFC. É um prazer ter vocês aqui no Estádio 97. Show de bola, show Eu de bola. Eu queria dar uma dica aqui, Domênico Gato, vamos pra lá. Toda a rapaziada que tá ouvindo o Estádio 97, hein? Vou contar uma coisa muito legal pra vocês. Manda. Todos vocês sabem que eu curto demais comer frango, é ou não é? Todo Morra. Dia eu como. Todo é bom, dia. Né? É bom, Nossa, né? adoro, cara. É legal. Eu como quase 2 quilos de frango por dia, cara. Caramba, tudo isso, mano. E agora, Domênico Gato, eu descobri o frango mais gostoso do mundo, meu irmão. É o frango do KFC, Domênico Gato. É bom pra caramba. Nossa, é top demais. Graças a Deus, você descobriu esse, viu, Olha mano? Essas tirinhas Putz de peito aí. Deus bom, do céu, bom, RG. Bom, top bom. Demais. O KFC, Domênico Gato, é um restaurante especializado em frango de verdade, velho. Não é aquele negócio amassado, assim, que o pessoal empana lá e frita. Não é isso, não. O KFC é frango de verdade, velho. 100% frango de verdade. Esse é top. E ó, Domênico Gato, o KFC dos Estados Unidos agora tá aqui no Brasil, pertinho de você. Você entra na loja do KFC. Um beijão pro seu Sanders, velho. O Coronel Sanders, que foi o fundador do KFC, velho. O cara lá em Kentucky, Domênico Gato, há 60 anos, o cara criou essa maravilha desse frango, cara. Nossa senhora, tem uma receita secreta, cara. Você que não conhece, você que nunca provou, prove, cara. Prove, porque esse frango do KFC é demais, cara. É oda. É muito bom. É bom. E ó, você não sabe onde você encontra o KFC? Quer saber onde tem, cara? Então acessa aí, ó. Vai lá no site. kfcbrasil.com.br. Você que tá agora no trânsito, você que tá no busão, você que tá no metrô e tá com fome, velho, acessa agora do seu celular aí, ó, kfcbrasil.com.br e dê uma xeretada, por exemplo, no cardápio, velho. Fora os endereços que você vai encontrar ali em todas as lojas que você possa ir. Ó, vai no cardápio. Vai no cardápio, Domênico Gato, que você vai babar no ombro de quem tiver do teu lado. É verdade. Vai lá, verdade. É top. KFC. É nóis! Boa, KFC! Bem-vindo ao Estádio 97 aqui na Energia 97. Nóis! O estádio vem também, né, em nome aqui de Bozano, jeito de garoto, cuidado Bozano. De homem. Nome de Esser, construindo com valor. Também em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Você quer falar algum recado? O que foi? O Mota, apesar de ele não acreditar... O Mota tá no site do kfcbrasil.com.br. Ah, tá lá vendo lá, né? Apesar de não acreditar no que eu falo, nunca, mas aí uma pessoa de São Paulo que acabou me ligando falou assim, não sei de onde ele tirou que quem tá contratando o Dátolo é o Ataíde. Em mim ele não acredita. Quando eu falo que o Ataíde não tem mais nada a ver com o futebol de São Paulo, o Mota fala que eu sou amiguinho do Ataíde. Parece que eu meus amiguinhos e fica passando as informações pra você, estão passando errado. O Ataíde, porque, por exemplo, então entra lá no blog do Zanqueta, o Zanqueta tá falando exatamente sobre isso. Tô dando o Ataíde, eu tô dando a minha informação. Então fala quem que falou. O Ataíde? Não, mas a minha informação é a mesma. Eu já falo isso pra você, não sei de onde você tira que o Ataíde participa da diretoria de futebol. Desde que o Ataíde saiu, ele nunca mais sequer pisou no CT. Não, imagina. Ele não viajou com o São Paulo na Libertadores. O CT, o avião saiu de dentro do CT? Não, mas ele não participou como ele se Gente, como ele o Ataíde, participa. O Ataíde não tem nada a ver com o futebol mais de São Paulo. Deixa ser inocente. Ou você se faz de tonto. Bom, nossa, não, faz de tonto? Como não, assim? Tá acreditar nos seus amigos, acredita. Não, amigo não, é gente que trabalha dentro de São Paulo. Pra você, quanto pior, melhor pelo São Paulo. Que pior, então, São Paulo, você que fala o que você quiser. O que tem a ver? Eu falar que o Ataíde não tem nada a ver porque com o futebol. Porque você defende o Ataíde, defende o Leco, defende o Gustavo. É só os caras que estão ferrando o São Paulo. Então tá bom, eu de frente de você no pipoco. Eu vocês, também, então pipoca, vocês você me tá ouviram aqui, eu defendi o Ataíde aqui no... Ah, coitado, ele única... levou, ele só deu um tapa, não podia ser expulso. A única coisa que a única coisa que eu defendi o Ataíde foi a expulsão dele do conselho, foi uma coisa bizarra, ponto. Que mais você quer? O Leco eu defendo? Fala o quê? Se eu tô falando com São Paulo, desde que começou o ano eu falo, o time de São Paulo é horroroso, o time de São Paulo é fraco, e vocês falam que eu não gosto. Ah, você não gosta de São Paulo, então você precisa se definir. Ou eu sou puxa-saco deles, ou eu só critico. Quando convém. Quando convém. Desde o começo do ano, eu não sou o único que fala aqui, gente, o time de São Paulo é horroroso, o time de São Paulo é fraco. O time do São Paulo não é ruim, o que tá acontecendo no São Paulo... Tudo bem, a tua opinião é a minha. É falta de planejamento. É a minha opinião. É falta de direção. É a minha opinião. Falta de um monte de coisa. Você falou, que eu puxo o saco do Gustavo. Que o Gustavo é amigo meu de 15 anos. Ué, onde eu puxo o saco? Onde você me viu elogiar aqui o que o Gustavo fez no São Paulo? Bom, bem, então você fica com a sua opinião, eu fico com a minha. Não, mas aonde você me viu elogiar? Você fica com seus amiguinhos, eu fico com o meu. Não, não é amiguinho. Eu só falei o seguinte, aonde você me viu... Peraí, olha aí, ó. Quem que tá no Zap Zap? Mandaram mais uma mensagem pra você, aonde... lá. Quem mandou? Defende aí, Benja. Aonde não você... mandaram lá. Peraí, tudo bem, você pode até zoar, faz parte. Ué, você zoou comigo. Então, mas eu não tô falando... Eu não posso zoar com pode? Você? Pode. Eu então tô falando que pode. Agora eu tô só te perguntando. Na minha opinião, o Ataíde continua lá, que é uma vergonha. O Ataíde é uma opinião ou uma informação? Você tem informação? Da... Ah, ué, meu, caraca, lê aqui, ó. Blog do Zanqueta, entra lá. O cara, ele tem um blog, fala só sobre São Paulo. Bem, mas... Blog do São Paulo, o cara tem informação. Porque não vale a palavra dele? Ah, então, ele tá falando. Então o Domênico tá certo. Quando ele fala que o William Bonner falou lá, tá vale. Não, mas vale. É informação. Então, é jornal nacional. O Domênico então também os caras que cobrem. Então tudo que você fala na Fox não vale. Por quê? Quem tem a ver a Fox com o São Paulo? Quem dá informação. É os quem dá informação? Hoje. Você tá dando informação do blog? Não tô criticando, não sei nem quem é a pessoa. Então pronto, eu dou uma informação. Saber e depois você fala. A minha informação é mentirosa. Então você não falou quem deu essa informação. Mas a informação... É seus amiguinhos. Gente, não. Eu falo aqui há meses que o Ataíde não tem nada a ver mais com o futebol de São Paulo. Não, você fala, eu não acredito. Tudo bem, é o direito seu. E o Marco Aurélio Cunha foi convidado, sim. Nossa, isso já falamos ontem. Então, e foi convidado. Você falou que não foi, tá eu aí. Eu falei que foi, tá louco. E agora, eu abri o programa falando. Aonde que eu defendo o Gustavo? Bem, já para, vai. Não, me responde, só me fala. Ele não tem argumento. Bom. O Gustavo é meu amigo de 15 anos. Eu não tenho culpa que ele foi ser diretor de futebol de São Paulo. Aonde você me viu falar? A partir do momento que eu falo que o time do São Paulo é horroroso, aonde eu tô elogiando? Você tá criticando eu também o trabalho de quem contrata. Gente. Eu desde janeiro que eu era o único que fala assim: ó, esse time do São Paulo não vai dar em nada. O time é ruim. O time é fraco. Então onde eu tô elogiando? Gustavo tinha que voltar pra praia dele. Vai lá, né? Então onde eu elogiei? Vai, tem problema. Onde eu elogiei? Outra coisa, no futebol não deu. O Leco, que eu elogiei, eu falei assim, eu conheço o Leco há muitos anos, é um cara do bem, é um cara muito bacana. Aonde você me viu falar, nossa, a gestão do Leco é uma coisa maravilhosa. Se eu tô falando que o time é horroroso, gente, eu tô elogiando quem? Vou desenhar pro Moto que ele estádio vai ter. Estádio 97 na Energia 97. Daí, vou desenhar. Agora eu vou assistir o jogo do Corinthians que tá começando. Que estádio eu 97. Isso, parabéns. Também. Posso dar o recado, gente? Já Vinda. Foi? Acabou? Ó, deixa eu falar aqui da Dutra Máquinas. Olha, mês de aniversário Dutra Máquinas. Tá precisando de ferramentas? Então corre que setembro é o mês de ferramentas aí, é o mês de aniversário da Dutra Máquinas, viu? E tá cheio de ofertas incríveis para você comemorar, hein? É, meu amigo, nesse mês a Dutra Máquinas destaca a linha de ferramentas a bateria da DeWalt com furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto. Você que adora esse tipo de coisa, sensacional, né? Sensacional. Olha, as ferramentas DeWalt podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações, garantindo altíssimo rendimento no seu trabalho. As ferramentas DeWalt são feitas aí para durar e foram testadas também nas mais extremas situações. Não é à toa que só a DeWalt te dá 3 anos de garantia, gente. Legal, né? Eu gosto da parafusadeira. Ah, é muito bom, né? A linha completa de ferramentas DeWalt com preços imbatíveis você encontra na Dutra Máquinas. Então, olha, vai até uma das 5 lojas ou, de repente, você pode acessar e comprar também pelo site, viu? Sim, acessa aí. Você tá perto do computador? Acessa, ó, dutramáquinas.com.br, tá bom? E lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Boa. Dutra Máquinas com a gente aqui. Estádio 97, em nome de BV Financeira, crédito rápido para você usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E agora o Benjamin vem com um recado agora de Eliar, Benjinha. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Estádio 97. Começou, mano? Não. Ainda não. Ainda não começou o jogo? Ainda não. Daqui a como pouquinho... Você, apesar que o nosso delay, com delay é capaz de estar com 25 minutos do primeiro tempo já. Soletrando, tá atrasado, delay. Hein? Então daqui a pouquinho começa o jogo do Corinthians com Sport aqui na Arena do Corinthians, né? Isso. É, 7:30 o jogo está confirmado, jogo então difícil. Daqui a pouquinho vai já apitar. Começa aí. Poderíamos ter... Começou? Começou. A qualquer momento poderemos ter o... Bingo! Poderemos ter, hein? Poderemos ter. Diego Souza, né? Diego Souza, você acha que vem? Recebeu a placa, mano. Tem Diego Souza aí? Não, Diego Souza com o Corinthians não faz. Não, recebeu a placa? O Diego Souza com o Corinthians é incrível. Não, mas ele pode fazer pra tirar essa imagem. Ah, né? Porque o goleiro é o Cássio, não é? De novo, hein, esse confronto, hein? De repente é ruim. É verdade. Né? Ó, chegaram algumas mensagens aqui, gente, por escrito pelo e-mail também, né? Por exemplo, aqui, ó. Tem um ouvinte que mandou aqui, ó, se um dia perguntarem como é que tá a portuguesa, envie este link. Ele mandou um link aqui, que o título do link é Torcedor ganha carro batido e penhorado da Lusa. Olha que coisa que torcedor tá... Torcedor ganha, vi uma ganha carro batido e penhorado da Lusa. Hoje também vi uma notícia aí que um cara, um jogador que nem lembro, ganhou alguma ação, ganhou 20 milhões da portuguesa. Ontem, Rogério Pinheiro, não foi? O Sombra comentou. Não, não foi o Rogério 20 Pinheiro. Milhas? Não foi ele? Foi um jogador. É uma ação conjunta. É uma ação conjunta com vários jogadores. A soma total dessa ação é de 47 milhões. Só para o Marcos Vinícius, que é meio campista, 20 milhões. Caraca. E o Rogério Pinheiro também tem uma ação de 10 milhões. É. Porra. Tá bom receber como? Porra, velho. Esperar o leilão. Vai penhorar o estádio, vai leilão. Tem uma fila, né? Aquelas coisas, né? Eles vão receber em bolinho e bacalhau. Uma fila grande. É uma fila. Verdade. Tem outra mensagem aqui, o Arlindo Sobrinho mandou. Domênico, é verdade, o Corinthians realmente tem mais camisa. Os times jogam com 11, já o Corinthians com 14, pois entra com um árbitro e 2 bandeiras. Abraços. Esse vídeo foi sensacional, hein? É o tipo de ele frase que poderia ser filtrada no rádio, tá certo? E esse cara poderia rever os conceitos que ele tem na vida. Não pode falar? É um peso morto, velho. O cara, ele gasta o precioso tempo que muitas pessoas nem têm pra escrever uma bobagem dessa. E o Domênio, só concluindo esse assunto aí que o Sombra falou da Lusa, o Ricardo Oliveira também tá dentro dessa ação aí, viu? Pô, o Mário Sérgio tá dentro dessa ação, velho. O Mano falou que. O Mano falou que o Mário Sérgio, velho. Da Lusa? Essa ação de 2002 aí, imagina. Pelo jogador Thiago Barcelos, o Ricardo Oliveira também tá. Esse é irmão do Ronaldo, né? Esse Thiago aí. Lembra? O Ronaldo e os Barcelos. Meu Deus, hein? Olha só. Sombra tocou muito, velho. Tem dois recados importantes a serem ditos. E longe daqui. Dois recados importantes. O que foi? Você nunca tocou? Duvido que você nunca tocou naquelas malditas FM que você trabalhou lá. O quê? Ronaldo e os Barcelos. Nunca ouvi falar. Não sei nem quem é. Agora. Estourou. Juro que eu não sei nem quem é. Estourou. Ó, eu acho que em 98, 99... Eles venderam mais disco do que o Iron Maiden, cara. Deve ser, sim. Porra, você tá maluco. E eles estão onde agora? Não sei. Bom, Hicks. Mas eu tenho um recado legal para os ouvintes do Estádio 97, porque, olha, muita gente aí que está ouvindo a gente agora gosta de uma boa festa, não gosta? Nem não, né? Muitos ouvintes gostam de música. Com certeza. Boa música, não é verdade? Olha essa música aqui, olha que legal. Capital. Capital inicial. E principalmente os ouvintes, claro, na sua grande maioria, gostam de um cruzeiro maravilhoso. E o Cruzeiro da Energia na Véia vem aí no ano que vem, hein? Mês de março. Mais uma vez o Cruzeiro da Energia na Véia vai estar em alto mar. Aliás, olha, vai ser o 11º ano do navio do Energia na Véia. Olha que legal. Serão 3 dias, 3 noites no melhor transatlântico europeu de todos os tempos. Um cruzeiro desse temático, que é um dos mais sensacionais. E olha, com muitas atrações, incluindo esses shows maravilhosos. Teremos lá RPM e Capital Inicial, cara. Olha, nossa, que sensa, demais, mas é muito legal. Teremos os DJs do Energia na Véia fazendo as festas. Então, olha, se você quiser ir num cruzeiro, tá passando até as imagens agora. 97fm.com.br/estúdio ao vivo. As imagens do último cruzeiro, que foi muito legal, que teve o Roupa Nova, inclusive. Olha só, você está assistindo aí agora. Então, olha, se você quer ir num cruzeiro bacana, curtir um final de semana prolongado, né, ao lado da família, ao lado dos seus amigos, o navio do Energia na Véia, meu amigo, é definitivamente o seu cruzeiro. E o legal é que você pode parcelar sua cabine em até 12 vezes sem juros. Aí não tem mais conversa. 12! Em 12! 12! Você parcela em 12 vezes, cara, não tem mais o que dizer, hein? Você tem que ir no cruzeiro do Energia na Véia. Ligue agora, ligue lá na promoção. Plantão de atendentes está trabalhando nesse momento para te atender, cara, para tirar todas as suas... responder as suas questões, né, RG? Para tirar suas dúvidas. Dúvidas. Tem dúvidas, liga lá. Informações necessárias. Tudo tá lá, o pessoal tá lá para te atender. 3624-9007. 3624-9007 é um navio do Energia na Véia. Imperdível, imperdível. Esse é bom. É verdade. E olha só, e eu, mais um recado também. Sim. Vou colocar a música do Capital, que é bacana essa música aqui do Capital. É o seguinte, estão abertas também as inscrições pro segundo torneio Energy Poker. Sim. É, a premiação é garantida de R$150 mil. Olha, Graus. Bom dinheiro, hein, velho? Premiação de R$150 mil, mas tira qualquer um buraco, do poço. Oh, 150 conto? Porra, tira você de um buraco desgraçado. Eu compro meu AP, cara. Aí, Sombra? Compro meu AP. Pô, você tá de brincadeira. Faz a sua inscrição, cara. Acessa aí, final, ó. Final do ano, velho. Energypoker.com.br. Energypoker.com.br. Esse é o site pra você fazer a sua inscrição agora. Boa. Não vai deixar pra depois, não. Você tá perto do computador aí, ou tá com o seu celular na mão que dá pra acessar. Acessa aí, ó, energypoker.com.br, cara. O torneio vai ser dias 23, 24 e 25 de setembro. Tá chegando, hein? Boa. Hoje, por exemplo, é dia 8. Tá chegando, RG. É, tá chegando. 23, 24 e 25 de setembro, tá bom? Inscrições e informações pelo site energypoker.com.br. Organização A Cassineira. Boa. Faça sua inscrição. Segundo torneio Energy Poker. Acesse energypoker.com.br. Boa. Vamos a mais ouvintes? Solta a bagaça. Vamos lá, mais ouvintes participando, mais ouvintes ligando aqui no Estádio 97, na Energia 97. Então vamos lá, né? Vamos a mais uma ligação. O Azurubo tocou. Então, He-Man, tornamos a nos encontrar. He-Man? Nada de ser. He-Man. Alô? Alô? Quem fala? Fernando. Baixa o som, baixa o som aí, Fernando. O que você tá ouvindo aí, ô Fernando? Ronaldo e os Barcelos. Então, eu tava escutando vocês aqui, cara. Só que aí eu tô mudando aqui as rádios e eu não tô nem acreditando que eu consegui. Porra. Nem eu. Ah, mas você mudou aí a rádio, cara. Muda as rádios aí. Muda as rádios aí. Não pode mudar a rádio, não, velho. Aí, ó. Aqui tá na rádio aqui. Pecado, velho. É, mas você tava traindo nós aí. Você não vai pro céu, velho. Mudou as rádios, velho. É. Você foi traidor. Traidor. Traíra. Jamais eu ia fazer isso aí com vocês. Mas cara, eu ouvi. Tava escutando aí funk. E você falou, mudou pancadão, as rádios aí, velho. RG, traído e não traído. Tava juntando pancadão, velho. O que ele fez de Minas Gerais. Foi muito parecido com o que o Mano defende, né? O quê? Se você namora com alguém em São Paulo e você trai a pessoa beijando alguém em Manaus, não é traição. Não é traição. É uma traição, mas minimizada. Complicado é você trair, tipo, a coisa de 5 km de distância. Aí é osso. Ah, é diferente. Sim, traição tem distância. Tem, como se tivesse. Não, mas não foi bem uma traição. Não, eu tava procurando uma rádio aqui. É. Pra quê? Você tava procurando. Você tava procurando uma rádio pra quê? Não, então, eu tava escutando vocês. Então, tô aguardando... então você eu sou, tirou. Eu sou Uber. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu sou Uber e eu tô aguardando um cliente aqui. E por que tirou da gente? Eu consegui ligar. Ah. E aí eu, tipo, tava aqui procurando aqui no meu WhatsApp, acabou mudando a rádio e tal. Esse papinho, e aí, até que enfim, eu consegui, hein, cara. E manda o teu nome completo. Vamos lá. Qual que é o teu nome? Fernando da Silva Rodrigues. Quantos anos você tem, Fernando? 32. RG 3.2 hoje. O que você acha hoje? Ah, mas eu acho que o nome dele é muito fraquinho, né, velho? Fraquinho? Por que RG é fraquinho? Qual é o nome dele? Fernando da Silva Rodrigues. Ah, aí não tem? É, se fosse acerto Rodrigues, pelo menos. Ah, sensacional, é Rodrigues, sensacional. É Rodrigues, velho. É acerto, é. Sensacional. Aí, chupa, baixinho. O hoje tá do lado do RG. Chupa. Fala uma coisa, que merda. O Sombra fez cara de nojo, velho. Chupa, baixinho, chupa. Nossa. O Sombra fez cara de nojo, velho. Chupa, baixinho. Ô. Puxador é nós, velho. Ô, Fernando. Esse lado de cá é horrível, hein? É, lá de Fernando, cá é torto, né, velho? Tá do lado de cá da Sombra, velho. É, rapaz, vamos lá, qual que é o bairro que você mora? Que você mora? Eu moro na cidade de Tiradentes. Ah. ZL, pô. É, tudo bandeira. ZL, é isso aí. ZL. E o time? Aí é o GPS Man. Que é nóis. Ah, é o que tá jogando agora, Coringão. Coringão. Ah, Coringão, nossa, mano. Nossa senhora. Ô, amigão. Ô, pode falar. É, você tá acompanhando o jogo aí também ou não? Não, então, no horário político tá atrapalhando tudo aqui, não começou o jogo na rádio ainda. Ah, entendi, cara. As rádios, elas estão transmitindo o jogo só online, mano. O Corinthians, amigo, ele tá com uma certa dificuldade aqui pra conseguir furar o bloqueio do Sport aí. O Corinthians até agora aí não criou nenhum lance, aí temos um pouco mais de 8 minutos de jogo. O Corinthians ele não criou nenhum lance assim tão contundente. Mas o Corinthians ele tá com uma certa dificuldade, principalmente na saída de bola, cara. Você bota a fé nesse time do Coringão aí, você acha que o Corinthians consegue beliscar pelo menos uma vaga nesse G4? Ou você acha que o time do Corinthians aí tem que se conformar talvez aí com uma metade de tabela do Campeonato Brasileiro? Não, vou te falar o seguinte. É, como todo corintiano, espera o quê? O Corinthians ser campeão, como o Palmeiras tá na frente, vem o Flamengo aí, vem o Atlético, todo corintiano tá pensando. Cada torcedor tem a sua meta de pensar. Então, nós estamos na linha de raciocínio é o quê? Ser campeão. Só que, como o time tá ruim, o negócio tá feio. Só que a gente tem que ser, assim, perseverante. Ver o futuro que nem o Mota vê o São Paulo aí, na Libertadores, que isso é impossível. Tá mais próximo de cair do que... Não, cuida da sua vida aí, ó. Cuida do seu timinho aí, ó. Ele tá dando exemplo. Não é exemplo, não fica nervoso. Cuida do seu time aí, velho. Ó, ontem... Contrata os árbitros aí. Que tá falando. Há dois dias atrás, o Domênico perguntou pro Mano se ele queria que... Qual que seria o resultado? E o Mano falou que seria um empate. Pra mim, eu, como bom corintiano, eu queria que o Palmeiras ganhasse pra vocês cair de vez. Isso. E não vai ter tapetão. Paga pau pro Palmeiras, né? Então, nossa, viu, velho? É, por isso que eu prefiro o táxi, viu, velho? Vai lá, não escravo do Uber. Vai lá, não fala isso. Vai lá. Não, vai lá, tá. Paga pau isso. Mesmo pro Palmeiras, é isso aí. Isso, tá pagando isso. Pau pra você, também, Nicolau. Deixa, paga pau pra é nós. É nóis. Respeita o cara. Boa, Fernando. Um abraço pros taxistas aí, esse sim tem valor, né, o Uber aí, velho. Que isso? Vai, escravo do Uber, vai lá correr por 6 conto. Faz 40 quilômetros por 6 conto. Vai lá, você tá humilhando o cara, velho. Vai lá, ó. Tá espanando porque o cara te deu uma jorrada, velho. Ah, lá, ó. Botinha foi bem agora. Não, não foi não. Agora ele menos que é legal. Os caras tão quase pagando pra trabalhar. É tudo escravo, mas aí é a opção dele, velho. É a opção dele. Se ele quiser, o cara é patrão dele próprio. Vamos voltar no foco. Legal pra caramba. Voltando no foco. Vai lá, paga pau. Aí você foi mal, aí você menosprezou a profissão. Ô, mas você gastou sua ligação pra ficar falando do São Paulo, é isso? Ô, amigão, paga pau. E você não tenta defender o Mota, não. E eu vou falar mais. O Corinthians vai ser campeão, viu? Beija. Do quê? É campeão brasileiro esse ano? Campeão do quê? Porque o ano passado nós não ia ser campeão, certo? Ô, me dá a tua localização aí que eu vou pedir pra CT fazer um bafômetro em você, velho. Ah, com certeza. Você tá ruim, velho. Tá ruim, velho. O cara é lúcido. Você é um brincalhão, velho. Eu sou louco pelo Corinthians. É isso mesmo. Esmago linguiça. Nós é Corinthians. Aí, a única torcida de verdade, Corinthians. Eu vi o antes. A gente viu agora. Eu vi o antes. Eu tô torcendo pro Corinthians. São Paulo caiu. Torci pro Palmeiras. Fernando, peraí. Não, preciso falar, rapaz. Eu tava quieto aqui, mas tá ouvindo. Fernando. Pô, você falou um negócio de antes, mas você acabou de falar que torceu pro Palmeiras, velho. Que isso, né? Ele queria Zomota. Não, peraí, responda. Ele queria Zomota. Não defende o cara, mas aí é antes. Não tô defendendo. O cara se defender, mano. Mas é o seguinte. Mas, Dodô, você tem que ter o raciocínio. Mas o meu raciocínio é se torcer o chamou o Domênico de burro. Ah, chamou o Domênico de burro. Não, mas não é isso. Cai ele, se você torcer o adversário... Você tá lambendo os caras, você tá pagando pros caras. Que pagando? Nós jogamos em cima deles ontem. Eu quero dizer o seguinte... Tá defendendo os malucos por quê? Não, não tô defendendo. Muito pelo contrário. Já estão em dois aqui contra um cara, só querendo passar pano pros caras. Não, não defende o cara, não. Tá defendendo o cara, não. Tá chapéu atolado aí, ó. Vai lá, Ubertinho. Tá chapéu atolado também. Vocês intitulam, vocês aí, corintianos, se intitulam que não tem ante. Mas o cara foi ante. Eu não sou ante mesmo, eu não sou. Mas como não é? Eu nem vi o jogo. Como não é? Eu fiquei sabendo do placar. Eu fiquei sabendo do placar aí hoje cedo. Fiquei sabendo do placar hoje cedo. Ah, isso é bobagem. O torcedor adversário torce pro outro perder, sim. Vou ficar torce, não. Vela boa com o de fundo. Torce, sim. Você torceu ontem pro Palmeiras. Não, você. Ô, Fernando. O gol do Mina, você pegou ontem... se vibrando. Vai, fala a verdade. Ah, você fez a dança da lacraia que nem o Mina lá, vai. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem, acho que o Brasil inteiro tava torcendo pro Palmeiras por causa do São Paulo. Então todo mundo é antes. A situação que o São Paulo se encontra hoje, certo? Time gigante incomoda, né, velho? Só existe... Primordial, incomoda, né, velho? Incomoda. Lógico que incomoda, tanto que você tá falando do São Paulo. Qual é o maior recorde de público do seu estádio, Morumbi? De quem que é? Quem foi lá que bateu na cara de... É do Papa João Paulo II. É do Papa João Paulo II. Não foi com a presença do demônio, não. Foi do Papa. Em partidas de futebol, o maior público foi do Corinthians, então chupa. O maior público. E outra, vocês têm que defender, vocês têm que dar um terceiro Morumbi sempre, porque o Gabiru 77 se criou lá. Olha o aí. Fica na deu sua, sorte pro Gabiru 77. O maior ídolo da história desse cretino aí é o Dinho, velho. Cala a boca. Que isso, tá que bom. Isso. Só um pouquinho mais pro Gabiru 77. Fala aí. Com relação ao Corinthians aqui, o Cristóvão acabou optando aí por colocar o Luca mesmo no ataque do Corinthians e o Gustavo tá no banco, velho. Ei, Gustavo. O cara tá lá pra entrar no segundo tempo, aí dá uma brocada em cima do Sport, cara. E aí? Você ficou feliz, satisfeito com a contratação do Gustavo ou você não conhece o cara como eu não conhecia também? Ó, cara, eu não conheço ele não, mas nos treinos dele aí ele foi bem. E, tipo assim, é aquele 6x6 que vocês falavam aí uns tempos atrás, né? Mas tem que dar a chance aí e vamos esperar que ele resolva a nossa situação que nós estávamos precisando aí de um cara pra um goleador. O novo Luizão aí pra chegar lá e bater de frente e fazer gol mesmo e colocar nós lá na frente, lá no topo. O Wilson precisa tomar cuidado que já levou o cartão amarelo, hein, com 14 minutos. Isso aí que complica. Quem? O Wilson, zagueiro. Wilson. O Wilson, zagueiro. Legal é Lianco, velho. Legal é o Lianco, velho. Seleção. O Lianco é da seleção. Legal é o Lugano, que não consegue descer do ônibus sozinho. Cala campeão a boca, mundial. Bate, mas você tá agressivo campeão mundial hoje, velho. Não sei porquê, né? É o tá bem posicionado. Por que agressividade? Ô, Mota. Marlon parece jogador da seleção. Mota. Campeão mundial. E o Corinthians não tem mundial? Tem. Parabéns. Não, muito obrigado. Aí vocês deslocaram o Domênico, velho. Você nem gosta de provocar, o cara tá quieto, pô. Você lembrou de novo do Mota? O título, é que ele é apaixonado. Eu não pego Uber, amor. Eu pego pega táxi. Sim, pega sim. Não pego. Pega, não pego. Eu sou contra a escravidão. Saindo de carro preto. Eu sou contra a escravidão, não pego, velho. Vai, desculpa aí. Por que escravidão? Por que escravidão, Mota? Os caras estão expondo vocês, não estão nem percebendo. Mota. Os caras fazem... Ô, para, qualquer um pode... Nós estamos virando o México, velho. Daqui a pouco vai ter uma Brasília te pegando aí, velho. Nossa, Mota, que festival de bobagem tá falando, é bobagem? Eu acho. Uber é do cacete, velho. É do cacete pra você. Quem ganha com isso é o consumidor. Ah, mas eu ouvi dizer que tem uns aí que são fedidão. Quem ganha com isso é só... Vai lá, pega o Uber X. Fedido, é. Pega o Uber X que você vê. Tem carro. Peraí. É que o Ben já só pega o Black. Só pega o Black. Pega o Uber X. Isso é top, pega, né? O Augusto, pega o Augusto, lá. Amigo nosso, puta charope, de é motorista do Uber. Você tá louco. Mas qual o problema, Diego? Para. Qual o problema? Quem ganha com isso é o consumidor. O consumidor não, que escolhe o que é melhor. A gente tem o Uber. Ué, a desculpa do Uber, a desculpa do Uber era porque era um serviço diferenciado. Agora qualquer um pode ser motorista de Uber. Então, não tem desculpa. O Domênico vai fazer um trampo desde das duas às 5h30. Ridículo é você. Que ridículo. Ele gosta de explorar as pessoas. Hein, Dodô? Das duas às 5h30. Quem tá explorando as pessoas? Nossa, que comentário. O cara ganha R$6 numa corrida, Benja. Ué, o cara tem que saber se é bom ou não. É, lógico que é. Mas é exploração. Obrigado a trabalhar. Que discurso ele é muito bonito. O cara tá desempregado, o cara tem essa opção. O importante é estar trabalhando, correto, porque, certo. É porque ele não está acostumado, ele começou agora, velho. Então a gente critica que ele foi sustentado, né? Quem ganha é quem gosta de explorar as pessoas. Ele gente, tá gente, olha aqui, ó. Ele está sem rostina, ele anda de Uber aí. Fica acho que anda. Nunca andei, velho. Gente, olha aqui, ó, presta atenção. Táxi, Uber, tudo são transportes legais. Deixa isso para lá, não, vocês estão levando um outro lado. Vocês não, moto. Fernando, você quer mandar abraço para alguém? Manda teu abraço aí, velho. Vamos lá. Vou mandar um abraço para minha filha, a Emily Isabela. Mas paga imposto. E mal, um amo ela pra minha esposa, a Rosângela aí. Muito um abraço tá a vocês aí, que vocês são roda e parabéns aí. Sensacional o programa de vocês aí. Obrigado, Fernando. Um abraço pra você, viu? Valeu, um abraço. Esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. Vem em nome aqui, Tio Vedi, de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Também em nome de KFC, o frango mais gostoso do mundo, tá lá no Shopping Aricanduva. E agora tem recado do Benjamin de BV Financeira. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888. 3037888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É BV, Benjinha, e seu Estádio 97 na Energia 97, em nome também de Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. E agora, deixa eu falar aqui, dar um recado. Você tá lá no seu carro, RG? Eu tô. Tá no carro, tranquilão. Escutando, né? Escutando Corinthians e o Sport. É verdade, você tá de lá. Não, você tá num shopping center. Tá? Não, eu queria estar torcendo pro Sport. Tá, não, tudo bem. Você tá no seu carro. Você tá no teu carro com a sua televisãozinha. Tá torcendo lá no shopping. Você tá esperando tua mulher voltar das compras e tá vendo o jogo lá do Corinthians com o Sport. Tá torcendo pro Sport. A mulher dele com Velho Ant. Aí de repente. Já falou o jovenzinho. É, mas aí de repente, RG. O que aconteceu? Olha o que aconteceu. Bateram no carro. Bateram na traseira. Encheram a traseira de alegria. Pô, já tinham batido antes, que foi a Paola de Oliveira, uma gata bonita pra caramba. De novo. Aí bateram de novo. De novo. Aí você desceu pra ver o que aconteceu, porque você tem que descer pra ver, né? Desci. Aí você viu lá, descobriu, sabe quem era o motorista do outro carro? Vi agora. É, Ivetinha. Oxi. Ivete Sangalo. Arrebata de novo. Que beleza, hein? Que sorte, hein? Ô, RG, você não sabe se é azar ou sorte, né? Vai bater. Que coisa, hein? Sabe por que é sorte? Vou dizer que é sorte, porque a Ivete tem o seguro da HDI. Aí sim é muita sorte, porque vocês vão passar no HDI Bate Pronto, que é aquele centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E olha, já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem Porto Alegre. Boa, tia. Tem lá. Tem que Salvador, legal. Pertinho da casa da Ivete também. Então é o seguinte, se você está pensando em fazer seguro do seu carro, não pense muito não. Escolha HDI. Com a HDI você economiza até tempo, hein? Peça agora mesmo uma cotação da HDI para o seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar um melhor preço, viu? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. As mensagens não chegaram, né, Bá? Hoje não tem, né, mensagem? Congestionou o negócio lá. Congestionou. Parece que travou tudo. A rede. Travou tudo. De tanta mensagem pro Motinha. Caramba, hein, velho? Parece que tem um tera de mensagem ali. Não tem problema. Então é o seguinte, olha, o José Antônio dos Santos mandou uma mensagem dizendo que o programa tá sensacional, mas quando o assunto fica próximo, fanatismo, quando se trata do Palmeiras, o Dodô fica insuportável, parece que vai ter um treco. Isso eu estou insuportável? Domênico, ele falou isso? Dizer ele tá certo, e eu quero dizer pro Zé Antônio dos Santos o seguinte, eu vou ficar insuportável pra cacete, velho, você vai ter que me aguentar pra caramba, eu tô nem aí com você, dane-se, se for campeão, velho... torce contra mesmo, porque senão eu vou fazer um diabo aqui. Chupa, trouxa. É por isso que você incentiva as pessoas a torcerem contra o seu time. Quero que torce mesmo, não hoje, quero que você torça com algum favor. Mas é que tá, hoje o Palmeiras é como se fosse o segundo time, ó, todo mundo aqui. Segundo time, mano, para, Palmeiras mano. Passou a ser um segundo para, time, mano, todo mundo mano, aqui. Aí segundo time é o teu Corinthians, mano. Seu Corinthians que é segundo time, ô manezão. Viu, você com esse papinho arrogante aí, prepotente, você cria ódio, velho, contra seu time. Eu sou líder. Mas o segundo time não era o Juventus? Não, passou a ser o Palmeiras. Um tempo pra cá, faz quanto tempo que o Palmeiras não ganhou título brasileiro? O ano passado foi Copa do Brasil, não vale. Não, Copa do Brasil é uma coisa. Copa do Brasil é título nacional. É título nacional. Não, tô falando título brasileiro. É título nacional. Qual foi o último ano que o Palmeiras foi campeão brasileiro? É título nacional. Não, tô falando campeão brasileiro. Quanto tempo vocês demoraram pra ganhar um brasileiro, Mano? Corinthians, 80 anos. 90 anos. 80 ou 90? 80? 80. O Campeonato Brasileiro começou em 71. Não, mas tudo bem. Mas desde a fundação do Corinthians até o Campeonato Brasileiro foi. O Campeonato Brasileiro oficial começou em 71. Ou seja, 20 anos. Começou antes. Então a unificação não vale nada mais. Começou antes, né? Então. Sim. Ah, antes o outro não. Era o Roberto Gomes Pedrosa. Vai reclamar, saque arroba, que nem vocês falam. Vai lá no site, lá que nem ele fala da FIFA. Quem manda lá aqui é a CBF. Arroba, saque arroba cbf.com.br, né? É que... Não é assim que ele fala? Quando convém. É que o outro campeonato brasileiro... Quando... E o Santos também tem um monte de título também lá. Não, mas o outro campeonato brasileiro tinha acho que 6 estados só. 5 estados, é verdade. O Roberto Gomes Pedrosa era assim. É verdade. Não, mas é verdade, começou assim aquele. É, mas dane-se. Quando foi um torneio embrionário, velho. Não faz mal, chupa. Então, mas vocês contra a chupa, chupa. Você tá falando com o maior campeão brasileiro. O cara foi campeão brasileiro duas vezes no mesmo ano, vai te catar. Não importa, Dani, chupa você. Arroba, saque, CBF, lá. Não, sou o campeão do mundo. Ih, campeão do mundo, mano. Vocês não sabem o que é. Mano, só foram saber de liberdade depois de 2012, chupa, mano. Para, mano. Chupa, o dia que você tiver o Mundial, você fala comigo. Não sabe nem isso aí, vai mano. Vai te catar, Para. Último time sul-americano que foi pra lá no Passou Vergonha foi o Corinthians, não chupa. Venha querer se achar que vocês são de agora e libertar. Você só conhece isso aí desde 2012. Se perfazer, não vem se perfazer. Ah, eu lembro aqui que esse aqui chorou lá com Sombra. O senhor chorou. Chorou com Sombra. Aonde? Nos Estados Unidos, quando o Flamengo Aonde? Arrancou vocês. Que o Wagner Love saiu falando trancinha assim, não, ó. Ó, Wagner Love, sabe que. Ó, Eu tô bem. Ó, o Wagner Love fazendo gol, fazendo assim, ó. E sabe quem pegou aquela falta lá de quem, mano? Quem bateu aquela falta lá? E não fui eu que vim aqui, RG número 2. E o goleiro Bruno. O áudio, se for um cara legal, tem o áudio que o Sombra lembra, falando assim. Quando ele voltou dos Estados Unidos, falou assim, Libertadores não é pra nós mesmo. Não dá mesmo pra ganhar. Passou assim, 2012 ganhou. Agora vem que tá. Para, mano. Ganhou o bagulho, João. Para, não seja pamparrão. Ganhou o bagulho, João. Não seja pamparrão. Ganhou o bagulho. Não seja pamparrão. Eu estive aí em 2012. Tem áudio na final da Libertadores. Eu estive lá na final da Libertadores em 2012, lá na Bombonera, tá certo? No primeiro jogo. Estive no Pacaembu no segundo jogo. Estive no Mundial nos dois jogos aí. Tanto diante do Awali quanto contra o Chelsea também. E eu vi meu time campeão do mundo lá, mano. Eu vi meu time campeão do mundo no Rio de Janeiro. Vê se isso aqui é montagem ou é você mesmo. Ó. Libertadores é um torneio sem credibilidade. Pra vocês verem como essa Libertadores é ridícula. Nem no PlayStation tem. E não tinha mesmo. Não tinha mesmo. Agora o cidadão quer falar de Libertadores. Não, mas peraí. E não tinha mesmo. Quando eu fiz essa crítica... Peraí. E a voz do... Quando eu fiz essa crítica, não existia mesmo. Aí a FIFA se tocou e falou, a gente precisa profissionalizar esse bagulho. Comembol, chega aí. Agora. O negócio precisa tomar forma, velho. Por que a sua voz mudou tanto, mano? Hormônio, né? Hormônio? Era uma voz fina. Você tinha uma voz de Janjão, velho. Ô, aquela voz do... Brincadeira, André, eu tinha 18 anos, Paquito. Tomara que só tenha sido a voz, né? Não, pessoas terão na RG, o bagulho é louco. Então, barato é o seguinte, o Corinthians, ele moralizou a competição, Domenico. Sim, tá bom. Libertadores antes do Corinthians e depois do Corinthians, velho. Tá louco, mano. O último estádio... time sul-americano foi pra lá, não passou vergonha, velho. Estádio 97 pela Energia 97, em nome aqui de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. E o Benjamin vai vir com o recado Benjamin. De Esser. Fala de Esser, Benja, vai. Você sabe que eu sou o GPS Man, né? Todo mundo sabe. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? A Esser, amigão. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, né? Até o seu time, até a sua empresa. A Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim. Você que quer abrir seu negócio numa localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários, você precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro. Tem também o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta que fica aqui pertinho da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, aqui do lado. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900, 3066-0900, e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser? É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, Paula Horn e pra toda a família Esser. Doutor. Bom, beijinha, fala aí, Sombra. É, o Santos tá escalado aí, ó. Opa, Santos escalado. Vamos, Santos. Vamos lá, RG. Atenção, vamos lá pra escalação do time que vai hoje ganhar do Inter. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos, Santos! É, isso aí, velho. É nóis. É nóis! Vanderlei, Vitor Ferraz. Bom, bom. Luiz Felipe. Que bom, isso? Que bom. Isso, Vieira? Craque. E Zeca. Cracasso. Renato, Léo Cittadini, Vitor Bueno, Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Copete. Ah, é o Copete que vai guardar. É. Informações que vieram através de Ademir Quintino. Ó, esse time do Santos tem uma cara de time misto, não tem, cara? Que isso, mano? Não, o Copete é bom time jogador, misto? Mano. Como assim, time misto? Olha aí, olha quem tá falando. Tá brincando? Aí. Misto é o que tá jogando mano. Agora, não, né? Aqui suspeito só o Cittadini. É. O RG, o esporte tem um cara que chama Rodney Wallace, velho. É, a única coisa Rodney que eu não gosto Wallace é com essa insistência de jogar o Lucas Lima e o Léo Cittadini. Por que, RG? É mesmo o perfil? É, perfil, característica, é a mesma coisa. Cara, RG, você tá reclamando que o você tem meia. Você tá reclamando que você tem meia, RG. Você tá reclamando que você tá brigando pelo com o Z4, amor de Deus, RG, velho. Você preferia aqui, olha, então tira o Cittadini e bota o Wesley. Manda pra gente, nossa. Caraca, velho. Wesley não dá. Aí, RG, não cospe pra cima. Mas aí teria que ser o Wesley, voltando o Neymar. Aquele Wesley. Voltando. Não cospe pra cima, RG. Pelo amor de Deus. Tira o Zeca e põe o Mena. É, não cospe pra cima. Não dá, véio, certo. Ô, Motinha, como é que tá a loja do Estádio 97? Conta a loja do Estádio 97, você vai entrar lá, www.lojadoestadio97.com.br, e você vai escolher, ó, palmeirense. Eu? Né? Nós, Palmeiras. Palmeirense, sim. Igual do quê? Ah, deixa eu te dar uma notícia. Aquelas cadeiras do Palmeiras... Acabou? Acabaram. Já? Mesmo. Acabou, mas eu e olha, vou te falar... Mesmo. Meu, vendeu, viu, velho? Vendeu. Olha, vendeu. E aquela foi, ó, então você que tem a sua guarde, que é aquela coisa íntima de colecionador. Aquela hein, não dá mais. Não dá então, mas jardim, tem o quê? Tem a nova coleção de relógio do Palmeiras. Tem relógio pro Grêmio, Vieira. Boa, garoto. Relógio do Grêmio. Show de bola. É, tem masculino. Mas eu comprei aquele que tá aparecendo ali, ó. Comprei aquele lá. Não, dourado. Ó, então, social. Comprei. Comprou o seu Chico, né? Eu vou no casamento com ele. Eu comprei pra mim. E comprei um pro meu pai, o outro, dourado. Dourado, bonitão. Tem social, esportivo. Né? Você quer, tem moletom do Estádio 97, tem boné do Estádio 97, olha, boné aquele que eu uso toda vez que eu tiro foto, o pessoal pergunta, ô, onde compra esse boné? Esse boné não dá na rádio, esse boné é só vende na loja do Estádio 97.com.br. E tem mochilas, ó, tem mochila do Corinthians, do Flamengo, ó, todo mundo aí que vai procurar, mochila do Barcelona, do Manchester, então entra lá, loja do Estádio 97.com.br. Boa, Motinha! Você pode pagar em 3 vezes sem juros. É isso aí, estamos no final do programa... Na verdade, chegamos ao final do programa. RG número 2, por favor, quem é que garantiu hoje o boné do Estádio 97, presente de vista aérea, Ligue 3031-2288 ou 3031-7288, RG? Um boné vai pro Fernando Rodrigues. Camiseta, presente de Fit Camisetas, Ligue 29858840 ou acesse fitcamisetas.com.br. Fit é o parceiro do seu evento. Vai pro Ailton Xavier. Beleza. Tem mais presente, RG? Tem aquela mochila bacana da Dutra Máquinas. Ah, que legal. Quem ganhou? Vai pro Altair Rocha. Boa! Os três dias úteis pra passarem na Avenida Paulista, 1439 no andar, tá bom? Ponto final. Querem mandar abraço? Não. Mas deixa eu mandar um abraço pro Tímpano. O Tímpano tá se restabelecendo, tá tudo bem, graças a Deus. Já tá no quarto. Tímpano, abraço. Tá tudo bem, só esperando os últimos exames lá, mas tá tudo bem. O João Paulo, ex-jogador do Santos, também tá bem. Tá bem? Ah, tá bem também? Tá. Pô, que legal, hein? Boa, boa. Tamo de volta, então, amanhã aqui na Energia 97, com mais uma edição do Estádio 97 a partir de 5h30 da tarde, em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Também em nome de BV Financeira, crédito para você usar como é que você quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de KFC, o frango mais gostoso do mundo. Tá lá no Shopping Internacional de Guarulhos. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. Amanhã tem mais 5h30. Vem aí o Night Sessions. Valeu, tchau!